A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria. Hoje nós estamos aí para mais um programa para vocês. Hoje um programa que vai ser um programa muito íntimo. Vai ser um programa que eu vou falar algumas coisas que eu penso, que eu sinto. Alguns ouvintes perguntam se eu tô namorando, então se eu sou miguital, o que que nós somos aqui. A título de curiosidade, já adiantando para qualquer pessoa que esteja escutando, esse aqui é um programa em defesa de direitos dos homens. Mas não é que não é o programa MGTOW, o programa da real. Tanto é que eu tento, eu me esforço muito pra trazer aqui situações diferentes. Homem comprometido, homem casado, homem solteiro. Tanto eu me esforço de verdade pra trazer diversos pontos de vista diferentes pra vocês. Porque a intenção do programa... Presta atenção, ouvinte, acorda aí, que senão você não vai entender, você vai falar besteira. O programa é um programa em defesa de direitos dos homens. Mas não só isso, tem muito mais. Aqui a gente fala de mãe narcisista, a gente fala de finanças, a gente fala de um monte de coisa. Mas uma das principais propostas desse programa é isso. Mas eu não sou esse programa. Eu tenho mais coisas, né? Então eu tenho... As pessoas às vezes perguntam se... Eu sou o MGTOW e tal, então eu vou dar minha visão pra vocês de por que eu estou solteiro. Aí agora vai ter algum engraçadão que vai dizer: eu não quero saber disso, foda-se. Mas eu tô gravando isso pra responder já, e é bom, que é interessante, é um debate interessante. Eu tinha prometido que ia gravar, então eu acho que vai ser legal, você entendeu? Vai ser um debate bacana, vai ser uma coisa positiva. Falando sério, hoje eu queria pedir pra vocês evitasse brincadeira, evita, porque hoje eu vou conversar de muitas coisas sérias, coisas que realmente são coisas, ideias muito pessoais, ideias muito assim. Hoje eu vou relatar um pouco das coisas que eu vivi, então hoje eu queria conversar sério com vocês, queria que a gente tivesse um debate sério hoje, se possível. Principalmente para os homens que têm experiência, passaram por experiência, já namoraram, já casaram. Divorciaram, ouvintes que têm filhos, que ouvissem o que eu vou dizer e comentassem a visão de vocês pra ver se... O que vocês acham, entendeu? E você pode discordar de tudo que eu falar. Só queria que a gente tivesse uma abordagem mais séria hoje. Geralmente os programas são muito de brincadeira e eu não ligo. Brinquem à vontade. Mas hoje eu queria conversar sério um pouquinho com vocês, tá? Então eu fiz uma lista aqui sobre por que estou solteiro. Atualmente, eu me considero MGTOW. Atualmente. Amanhã pode mudar, depois de amanhã pode mudar, eu não sei o futuro. Então isso é muito importante deixar claro pra vocês, porque senão amanhã alguma coisa eu posso mudar de ideia, não sei. E aí vocês vão querer dizer que eu sou um hipócrita, que eu sou filha da puta. Então não tem disse me disse. Aqui, o seu definitivo, cara, é um problema muito na lata aqui, tá ok? Então eu tô te mandando um papo aí. Que hoje eu me considero MGTOW. Não sei o que vai acontecer com a minha vida. Mas olha, cara. eu tô muito. Depois que eu mostrar a minha listinha aqui pra vocês, vocês vão concordar comigo que é complicado, cara. Já vou adiantar aqui. Você quer ouvir sobre o negócio de... Que eu vou. Eu sei que quem veio escutar esse programa quer ouvir sobre misandria e essas coisas. Porque realmente as leis estão contra os homens. Mas no começo eu não queria falar sobre isso. Eu quero falar sobre sem ser gay, mas eu quero falar sobre os meus sentimentos. Por isso que eu tô pedindo pra gente evitar essa brincadeira nesse programa, esse aqui agora, porque eu quero falar dos meus sentimentos. E aí, você, às vezes, que tá também passando por um momento desse, de reflexão, seria interessante você repensar os seus sentimentos, repensar como é que anda a sua cabeça, porque às vezes você escutando as minhas ideias, você pode, às vezes, tá na mesma vibe que eu, não sei. Vamos trocar ideia, eu e você, que me escuta. Eu te considero, você que tá escutando esse programa, sem falso moralismo, mas eu te considero meu amigo. Se você deixar, se você me permitir, eu sou seu amigo. Então eu queria bater um papo de amigo com você. Você me permite? Você que tá escutando, você me permite trocar uma ideia como amigo? Eu gostaria que a gente trocasse uma ideia aqui de parceiro mesmo, de brother. Se você me permitir. Então, eu queria falar um pouquinho antes sobre os meus sentimentos e depois a gente vai falar. Eu fiz uma lista aqui enorme sobre motivos porque eu estou solteiro, tá? Então vamos lá. Ah, antes de tudo, tá? Isso é muito importante. Ouvintes, faça. Ouvintes do Sociedade Primitiva, presta atenção. Faça da sua vida o que você bem entender. Não vem na minha cola, não, cara. Aqui não é o programa do mestre, o mestre que vai dar as orientações pra sua vida, não, cara. Quem vier com esse papinho aí na internet é malandro, segura sua carteira. Segura a carteira. Não tem aqui a história que eu sou o mestre que vou ensinar nada pra você não, tá? Essas são as experiências de um cara que viveu, que provou, que amou, que... Eu tive lá, você entendeu? Então aqui é uma experiência de vida minha. Não vem na minha cola. Você tem que ter a sua opinião. Você não tem que ter a opinião dos outros. Você tem que ter a sua visão. Você pode pegar aqui e tirar algumas referências pra você. Tá ótimo. Inclusive, sem querer ser arrogante, mas eu tenho experiência com duas experiências de casamento, né? Um foi um quase casamento, não chegou a ser casamento. Então, tire suas conclusões daqui, mas não vem na minha cola, porque você faz da sua vida o que você quiser, cara. Se você tá numa relação, se você tá escutando isso aqui, você tá numa relação, sua relação tá boa, tá saudável, fique nela, tá tudo certo, meu irmão. Presta atenção, ouvinte, por favor. Eu só quero bem pra você. Se você falar assim pra mim, Hernani, eu tô com a minha companheira, estamos felizes, tá tudo em paz. Show, parabéns, muitas coisas boas pra você, te desejo paz, seja feliz. Por isso que é importante você não vir na minha cola. Eu venho de uma família problemática, eu tenho uma outra história... Entendeu? Eu passei por muita coisa que é muita ingratidão. De repente você teve mais sorte na vida. Sorte entre aspas, porque é muitas coisas. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, se você te deu sorte, você tá numa relação que é saudável, você ouvinte, está numa relação que você tem dignidade? Se sim, show! Parabéns, segue aí, tá tudo certo. Aqui ninguém deseja mal pra você. Inclusive, se algum ouvinte fizer gracinha de jogar praga, essas coisas, é permaban. E se mandar e-mail também, vai. Eu clico no. Cara, vocês não acham que vocês vão me incomodar, cara. É sério. Não acho. Eu clico um botãozinho, vai pra caixa de spam. Seu e-mail nunca mais vai aparecer pra mim, cara. Então, sem negócio de praga. Vamos bater um papo suave, eu e vocês aqui. E tudo pode mudar, tá? Isso tudo que eu vou dizer aqui, amanhã pode mudar, eu não sei. Então, eu sou um ser humano, eu não posso prometer pra vocês que eu vou ser sempre assim, tá? Motivos porque eu tô solteiro. Eu conheci a ingratidão. Ouvintes, a minha primeira companheira, eu já contei brevemente, ela tava num caminho que ou ela ia pra rua ou ela ia pra prostituição. Minha primeira companheira era uma noia, tava indo pra um caminho muito perigoso. E eu compadecendo aquela menina linda, eu vendo aquela menina linda indo pra um caminho de degeneração, eu caipirão de tudo, novinho, me compadeci da situação e tirei ela da merda que ela tava. Eu fui conhecer a família, dei suporte. Orientei ela profissionalmente, orientei ela academicamente. Eles lá não tinha noção de faculdade, nada. Fui eu que dei os as orientações e tal, incentivei ela a fazer um curso de alemão e tal. E em paralelo a tudo isso, eu ajudei um amigo, que na época era meu melhor amigo, a sair da sarjeta. Esse cidadão, ele não tinha nem roupa pra usar. Eu tirei ele da sarjeta mesmo. Ele tava fudido, a tia dele botou ele pra fora, ele não tinha onde dormir. Ele pediu pra eu arrumar um canto na República. Na época eu era dono de República. Quem não sabe República, eu aluguei um apartamento e eu punha pessoas pra morar e as pessoas me davam dinheiro. Isso chama-se República. E é ilegal, porque você não pode sublocar um imóvel, ok? Mas eu não sei se... Ah, isso não deve ser crime hediondo, vai. Então, mas eu fazia. E aí, gente, o que aconteceu? Eu ajudei esse amigo e eu dei a minha vida por essa mulher. Essa mulher foi ingrata. Os dois me traíram. Quase dei uma cagada muito grande de crime. Eu só precisava que ela me respeitasse no sentido assim, como é que eu vou explicar pra vocês? Olha, esse cara foi tão bom, esse cara me deu tanta coisa, esse cara me ajudou tanto, até celular dei pra ela. Esse cara me ajudou tanto que eu vou respeitar e eu vou deixar ele em paz. Eu vou ficar com outras pessoas. Ela foi querer me trair com o meu melhor amigo na época, fudeu a minha vida, me prejudicou financeiramente, eu perdi tudo. Essa história é muito complexa, eu não vou contar agora, mas foi uma grande sacanagem. Então eu provei da ingratidão. É diferente de um moleque de fórum, por exemplo, que fica aí lendo relato, ou então um adolescente que fica ouvindo historinha. Se ouvir historinha, não vai resolver. Você não vai, tipo assim, se você ficar ouvindo história, é bom que você fica ligeiro. Show. Isso é bom pra você ficar preparado. Mas é muito diferente de você vivenciar. Eu vivi a ingratidão. Eu provei da ingratidão. Eu provei da ingratidão de saber que o meu melhor amigo desejou a minha mulher. Você entende isso? E dela vacilar comigo. Você entende? Então, eu provei da ingratidão. Quando você prova da ingratidão, a cabeça sua muda. Por isso que eu bato tanto na tecla que a questão da gratidão. Parece que a gente tem uma noção, eu não sei se é cultural brasileira, a gente tem uma relação de ingratidão cultural, talvez, entende? Aqui não é valorizado a questão da gratidão. Inclusive, gratidão, companheirismo, é visto como coisa de otário. É visto como o otário, o idiota. Entende? Então, eu provei da verdadeira ingratidão. Eu vi o que é a ingratidão. Eu tive lá, eu provei. Quase deu merda. Entende? Então eu provei da ingratidão. Se eu provei da ingratidão, eu já sei aonde um ser humano consegue chegar. É diferente de ler um livro, é diferente de ler uma história. Eu vivi, eu provei. Eu provei a ingratidão. Então esse é um dos motivos que eu sou solteiro. Porque eu sei que o ser humano é ingrato. É um buraco sem fim. Você vai ajudar uma pessoa e a ingratidão dela não vai ter fim, entende? Segundo motivo, as marcas são incuráveis. É verdade. Talvez a primeira mulher que... Assim, eu tive namoradas na época da adolescência, mas essa aí eu considero uma coisa muito infantil, ok? Agora, essa mulher, essa que me traiu, foi um negócio muito forte. Talvez essa tenha sido a que mais marcou a minha vida. Positivamente e negativamente. Positivamente, não que tenha sido uma maravilha, mas porque foi uma paixão muito forte. Eu vendo a menina naquela situação e eu salvando ela e tirando, aquilo parecia uma história de filme. Entendeu? Se ela não fosse uma vagabunda, uma filha da puta, olha, cara, muito provavelmente eu estaria com ela até hoje. Entendeu? Então, essas marcas, eu já bati nessa tecla nesse programa aqui várias vezes. Essas marcas que essas filhas da puta vão fazendo na vida da gente são marcas permanentes. Não tem como esquecer. Tem até como perdoar. De certa forma, eu já perdoei essa filha da puta. Eu já perdoei. Porque eu não fico desejando mal pra ela. Apesar que eu não sou hipócrita. Eu não sou hipócrita em admitir que quando eu sei que ela fez cagada e ela se fudeu, eu dou risada. Não sou. Me julguem. Não sou hipócrita. Teve uma vez que eu vi que ela tava chapada de droga na praça e com um megafone gritando, recitando poesia. Eu casquei o bico, cara. Eu achei engraçado pra caralho. Me julguem. Mas, tipo assim, eu desejar mal pra ela, não desejo. Mas eu acho que ela tem que pagar. Eu não sei se você desejar mal. Tipo assim, eu acho que ela tem que pagar, cara. Porque ela destruiu a vida de muita gente, cara. Não foi só a minha. Eu já contei aqui, ela fez uma falsa acusação. Ela tem que pagar por isso, cara. Ela tem que pagar por isso aí. Tem gente que quer pegar ela na porrada, cara. E ela tem que pagar por isso. Mas eu não vou entrar nisso aí. Deixa eu voltar. Então, O ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte. Essas marcas que vão sendo feitas na vida da gente, você não esquece. Elas vão se acumulando. Essas marcas são incuráveis. Então, se aparece a mulher, vamos supor, tudo, eu vou falar agora, não supor. Cara, desliga um pouquinho o modo aí de vocês aí, de Red Pill, desliga um pouquinho aí de real, porque senão não vai dar pra gente conversar, cara. Falando sério, ouvinte. Tô trocando uma ideia com você aqui. Eu tô fazendo uma coisa diferente com você. Eu tô pedindo a sua maturidade pra gente bater um papo, eu e você, numa boa aqui. Desliga um pouquinho aí, porque senão não dá pra gente conversar. Vamos supor, eu não acredito mais nisso, mas vamos supor que existe uma mulher ideal, o que eles chamam de cara metade ou de mulher da vida. Vamos supor. Suponho. Eu não quero entrar nesse debate, mas vamos supor que ela exista. As marcas que foram feitas abriram de uma forma, uma ferida de uma forma, que se a mulher ideal aparece, você não fica mais apto a receber ela. Porque você já tá todo machucado, já tá tudo fodido, já tá falando, não quero mais. Por exemplo, eu provei de coisas muito graves, cara. A minha primeira companheira me traiu com meu melhor amigo. A segunda quase me matou. Tem relato disso aí na internet. Eu dei uma entrevista sobre isso. Quem tiver interesse, no Todo Dia Podcast, Hernani Carreira. A minha segunda eu gravei também sobre isso lá no Dr. Jerico. União Estável. Deixa eu falar. Então, eu passei por coisas que deixaram marcas profundas. E quando eu faço uma autoanálise, eu acho que eu sei lidar com tudo isso. Entendeu? A visão que eu tenho hoje é o seguinte. Eu lido com tudo isso numa boa. Tanto que eu dou risada. Tanto que eu sou o primeiro a admitir as coisas. Eu assumo que tudo isso aconteceu. Você entendeu? Uma pessoa não vai conseguir me ofender com isso, porque eu sou o primeiro a exaltar que isso aconteceu na minha vida. É verdade. Por exemplo, que a segunda tentou me matar. E a polícia não me ajudou. Então, eu sei lidar com isso de uma forma bacana. Mas eu acho que dentro de mim, eu não superei essas coisas. Eu acho que nunca vou superar, porque é o que eu tô tentando explicar. Eu acho que as marcas são muito profundas, cara. Vocês entendem? Eu não sei se os ouvintes estão entendendo. Eu acho que as marcas, eu tô dizendo eu acho, porque isso, eu tô digerindo. Cada dia eu digiro um pouco mais isso. Não sei se vocês entendem. Quando as pancadas são muito fortes, você demora um tempo pra realizar o que aconteceu. Mas hoje eu entendo o seguinte, que essas marcas que foram feitas, elas foram muito profundas e eu acho que eu não superei, cara. Eu acho que eu não superei porque quando eu conheço uma mulher, eu já meio que repenso naquilo que passou. Entendeu? E eu passei muita coisa muito pior até. Inclusive com família e tal. Mas eu acho que essas marcas são incuráveis, cara. E eu sou um cara muito rancoroso, ouvinte. Não vou mentir pra você, não. Isso piora tudo. Eu remoo muito tudo que aconteceu. Entende? E se você for analisar, a primeira companheira fez isso tudo da traição e destruiu minha vida, eu quebrei. E aí depois veio a segunda com aquela história, porque a gente vai restaurar, vamos crescer junto. Aí no meio do processo, ela vira a cara, começa a reclamar da vida, nada tava bom. E aí vira aquele sistema de escravidão. E então eu vivi o inferno duas vezes. A marca foi muito profunda, você entende, ouvinte? Foi feita uma marca muito grave na minha cabeça. E isso não tem mais volta. Não tem como, só se eu tivesse como apagar. Mas aí, se tivesse como apagar a memória, eu não ia querer que apagasse. Porque eu não quero cair de novo. Vocês entendem? Não sei se vocês estão entendendo. Então, o segundo motivo pra eu não estar junto com ninguém, eu estar solteiro, é porque as marcas que foram feitas, eu acho que não tem mais volta. Aí seria caso de algum ouvinte, diz que a gente tem ouvinte de 50, 55, talvez seria interessante algum ouvinte dessa faixa de idade falar o que acontece, entendeu? Mas pra mim eu acho que não vai ter mais volta, eu acho que é uma porta que eu fechei. Posso abrir de novo? Posso, não sei, eu não sei o dia de amanhã. Mas hoje eu acho que é um negócio que foi muito perturbador, cara. Eu vivi, eu posso afirmar. Eu vivi o inferno duas vezes, ouvinte. Não, vivi muito mais. Porque quando eu morava lá em casa, quando eu morava com meus pais, era um inferno lá mesmo. Mas tô querendo dizer o seguinte: eu vivi o caos na minha vida duas vezes. E isso aí deixou marcas muito, muito graves, entendeu? Eu acho que não tem mais volta. Porque eu acho que eu não superei. É o terceiro motivo que tem a ver com o que eu falei. Tá aqui, ó. Quando eu era criança, eu vivia naquela casa. Que era grito todo dia, eu já falei aqui. Era grito, baixaria. Acordava com gritaria, bateção de porta, bateção de gaveta. Xilique. O povo saía na rua pra ver as baixarias. Era horrível, cara. Era horrível. E aí, então, eu vivi esse período de inferno em casa. Depois eu fui viver inferno com essas mulheres. E aí eu comecei a entender que, na verdade, o problema todo é que eu era carente. Esse desespero que eu tinha por mulher, que eu tive desde sempre, na adolescência. Adolescência eu era desesperado por mulher. Doente por mulher. Não era uma coisa saudável. Era uma coisa assim que, por exemplo, um adolescente saudável tinha que estar curtindo na época de adolescência. Curtir jogar bola, curtir as coisas. E eu tava desesperado por causa de mulher. A minha parada sempre foi mulher. Isso não é saudável. E não faz brincar. Eu tô pedindo, não faça brincadeira. Ah, você é machão, essas babaquices. Não, nada disso. Não é que eu tô querendo falar que eu sou macho, nada disso. Tô falando sério com vocês. É uma parada que, tipo assim, não é saudável. Esse desespero por mulher não é saudável. Entendeu? É aquele ditado que o povo antigo dizia. A diferença do veneno pro remédio é só a dose. Uma dose a mais vira veneno. É a mesma coisa. Então, isso sempre foi uma coisa compulsiva. Repare o seguinte, olha que interessante. Eu saio do primeiro relacionamento traído, devastado. E aí o que eu faço? Eu saio dele, entro num relacionamento que não virou namoro, mas já era um relacionamento com uma outra mulher. Saio desse relacionamento e já entro com a minha segunda companheira. Você entende isso, ouvinte? Você entende o nível de desespero que um cara tem que estar pra fazer isso? Eu não conseguia passar um período comigo mesmo. Isso é carência. Isso é um problema de perturbação mental. E aí eu comecei a entender, e comecei a pesquisar, e comecei a procurar, que tudo isso tem origem na questão familiar. É por isso que eu bato tanto na tecla com vocês, ouvintes, que vocês precisam buscar as referências, entender a questão dos antepassados, porque tá tudo explicado lá. Você não é uma coisa, você não é um mero acaso, você não é uma coincidência. Você é ouvinte disso aqui que tá escutando? Você não é uma coincidência. Você é a construção do que a sua família fez e aí você foi construindo como indivíduo. E essa carência, esse desespero vem justamente desse lar desestruturado que eu vivi. Então, era uma casa assim que é triste eu ter que admitir pra vocês, mas eu acho que era uma casa que hoje, analisando, era uma casa sem amor. Era uma casa, por exemplo, que um almoço de domingo tinha que almoçar cada um em um canto. Eu lembro certinho disso. É a mãe almoçando na cozinha, o pai almoçando na sala, eu almoçando no quarto. A gente não podia juntar, porque saía brigaria. Você entende? Então eu acho que essa falta, entre aspas, de amor... Tô colocando bastante aspas aqui, porque é muito mais complexo, eu não vou entrar nesse ponto agora não. Tudo isso gerou uma carência na minha vida, uma carência. Eu sempre fui carente com amigo. Nossa, tem que ter amigo. Tem que ter o parceiro, tem que ter os parceiros, tem que ter os brother. Hoje eu não penso assim. Hoje eu sou um cara sozinho. Hoje eu não quero ter mulher, hoje eu não quero ter amigo, não quero ter nada. Eu quero viver sozinho, só sozinho. Tô em paz. Por quê? Porque eu busquei entender por que que eu sou assim. Pô, você tem que ter uma explicação, cara. Eu já falei sobre isso aqui em outros programas, mas a pessoa que não busca um autoentendimento, a pessoa que eles chamam aí de Blue Pill, ele acha que tudo é sorte. Tudo é coincidência. Não pode ser, cara. Você não pode levar a sua vida achando que é coincidência, que tudo é uma coincidência, tudo é sorte. Pô, mas aconteceu tal coisa, pô, que sorte. Não, tem que ter uma lógica, cara. Não é possível que a sua vida... Pô, sua vida não pode ser só um amontoado de coincidência, um amontoado de sorte. Tem que ter lógica. Por que que eu era desesperado com amizade? Por que que eu sempre saía perdendo nas amizades? Por que eu tenho tanta história de ingratidão? Você sabe por que eu tenho tanta história de ingratidão? Você sabe por que, ouvinte? Sabe por que que nessa porra desse programa tem um quadro chamado História de Ingratidão? Porque eu sempre dei moral pra pessoas que não mereciam. E por que que eu fazia isso? É sorte? É coincidência? Não! Porque eu não me amo, porque eu me odeio. E da onde vem esse auto-ódio? Vem de uma relação familiar desestruturada. Esse auto-ódio, essa auto-sabotagem. Eu sempre me auto-saboto. Quando a coisa está dando certo, eu vou lá e destruo, eu estrago tudo. Então, o terceiro motivo porque eu tô solteiro é porque eu acho que eu não superei todos esses traumas, todas essas coisas. Eu não tô pronto. Como é que você pega um indivíduo que tem uma mente doente, perturbada, e aí você pega e coloca ele com outra mulher que vai ser perturbada, porque um atrai o outro? Você entendeu? O cara, quando ele é perturbado, repare, ele atrai mulher perturbada. É um negócio impressionante, cara. A mente perturbada atrai mulher perturbada. Então, como é que você vai juntar dois perturbados numa casa e vai viver uma coisa de paz? Não tem como. Isso aí é uma coisa romantizada de adolescente, entendeu? Onde os adolescentes acham que os dois são rebeldes e vão viver um grande amor. Na vida real isso não funciona. Porque são duas pessoas perturbadas, doentes. Precisa de ajuda, precisa de autoentendimento. Precisa perdoar o que passou. Eu não tô dizendo que eu sou um monge, que você tem que chupar o meu pau, não, viu? Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas eu tô tentando te mostrar de uma forma lógica que o autoentendimento é necessário pra você entender que a sua vida não é uma coincidência. Você é ouvinte desse programa, você tem uma história. Eu já falei sobre isso aqui. Você que tá escutando isso aqui, você tem uma história. Qual é a sua história? Qual é a história da sua vida? A história da sua vida passa pelos seus antepassados. O que sua mãe te ensinou? O que seu pai te ensinou? Como é que era a estrutura familiar sua? Como é que era a relação com a sua família? Isso conta quem é você. E quando eu faço essa análise, eu chego à conclusão que eu não tenho. Eu ainda não superei tudo isso pra poder começar uma nova vida, entendeu? Eu ainda sou um cara que eu preciso amadurecer coisas que aconteceram que ainda eu não tô preparado, entendeu? O próximo. Porque eu encontrei a paz na solitude. Esse motivo aqui é porque é o seguinte. Então, aqui vocês vão notar que um tópico é preso no outro. Isso foi de propósito, tá? Quando eu notei essa perturbação, eu comecei a buscar a solitude, a ficar sozinho. Entender por que eu tinha tanto desespero com amigo. Por que eu tinha tanto desespero com família. Eu sempre tive um negócio com família. Por exemplo, a minha mãe, como eu já disse aqui, ela é narcisista. Ela tem um problema que ela deveria buscar ajuda, mas ela não quis. Inclusive eu mostrei, tem uma gravação que eu coloquei no programa. Eu gravei o áudio, botei no programa e mostrei pra ela. Falei, olha, você acha que esse tipo de comportamento é normal? Você acha que uma mãe que quer o bem do filho é normal? Ah, vou buscar ajuda. Depois ela me apunhalou pelas costas, porque ela pegou e espalhou pra família que eu tava dizendo que ela era doente e tal. Ela não vai mudar. Meu ponto é esse, ela não vai mudar. Então, eu ficava... Eu sempre tive uma coisa de querer... amigo, de querer mulher, de querer a proximidade com a família. E aí, quando eu tive essas experiências todas, eu acabei falando assim, cara, eu quero ficar sozinho, não quero mais ninguém. Eu quero me isolar. E aí, cara, eu entrei num vício, cara, porque eu viciei na solitude, cara. Ouvintes, hoje eu não tenho mais vontade nenhuma de falar com as pessoas, cara. E não é depressão, não é que eu tô triste, muito pelo contrário, tô feliz pra caralho. Tá sendo a fase mais... Registrem isso. Esta é a fase mais feliz da minha vida. Aonde eu tenho grandes debates comigo mesmo. Mas não aquela coisa esquizofrênica. Apesar que eu falo bastante sozinho, viu? Falo muito sozinho. Mas não é isso que eu tô querendo dizer. Por exemplo, às vezes eu gosto de ficar pensando nas coisas. E eu não gosto que ninguém me interrompa. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ficar pensando nas possibilidades. Então, às vezes eu sento num lugar com a vista bonita e ali eu fico viajando, cara. E eu não gosto que ninguém me incomode, não me chame, não puxa assunto, entendeu? Antes eu tinha um desespero de ficar sozinho, eu tinha medo. Não aquele medo infantil, mas um medo de... um desespero que eu precisava da companhia dos outros. Hoje, somente a minha companhia me basta. Tá ótimo. Não preciso mais ninguém. Gosto do silêncio, gosto da solitude, gosto das minhas coisas. Eu gosto das minhas coisas, eu gosto da minha casa, eu gosto das coisas do jeito que eu tenho, entendeu? Se não for do jeito que eu tô ficando um cara até meio sistemático, você quer saber? Então, antes eu tinha um negócio de querer, por exemplo, ligar a televisão pra deixar só o áudio. E pra deixar as vozes falando, pra sabe, pra consolar, pra confortar. E eu tinha muito esse negócio de ligar a televisão, botar alguma coisa pra tocar, só pra sentir que tinha companhia. Hoje eu não preciso mais disso, entende? Hoje eu gosto de ficar sozinho, no silêncio. Então eu meio que viciei na solitude e comecei a amar a minha companhia. A minha companhia me basta, tá ótimo. Entendeu? A minha companhia tá excelente. Eu gosto de falar sozinho. E é isso, cara. Então eu viciei na solitude. Eu viciei em ficar comigo mesmo. Não no sentido gay. Mas é... senão o nego vai achar que eu tô enfiando o rolão no cu. Não é isso. Cara, eu gosto de ficar sozinho, cara. É isso. Eu aprendi a gostar. E é um vício, cara. É um vício muito perigoso. Próximo. Ah, eu sou simples, tenho gostos exóticos, isso aqui é verdade. Esse aqui é um problema que eu já tinha desde sempre, viu? Porque assim, eu gosto de coisas diferentes, as coisas que eu gosto, ninguém gosta. E eu sou muito simples, ouvinte, muito simples. Eu gosto de, por exemplo, passeio simples. O povo não gosta de fazer passeio chique, passear pra lugar bacana. Meus passeios são simples. O meu passeio, ouvinte, se eu pegar uma bike, for pedalar e chegar num lugar bonito, para a bike, sento e fico olhando. Esse é meu passeio, tá ótimo. Só isso. Tá ótimo. Fico lá olhando a vista. Fazer trilha, eu acho legal. Então, eu sou uma pessoa muito simples e eu tenho gosto muito exótico. E aí, era sempre um porre porque meus amigos não gostavam das coisas que eu gosto. Entendeu? Então, pra mim, por exemplo, eu tenho muito de um negócio assim. Isso eu já tinha desde antes. Eu sempre gostei de sair sozinho. Pra chegar, eu gostava na época de ir sozinho, porque eu tinha a impressão que se eu tivesse que ir com os amigos, eles tinham que gostar das coisas que eu gosto, e eu sabia que eles não iam gostar. Então eu preferia sair sozinho e conhecer o povo lá no lugar que eu tivesse. Eu começava amizades, entre aspas, com as pessoas, porque eu gosto de coisas diferentes. As coisas que eu gosto, ninguém gosta, cara. Eu gosto de ver paisagem. Eu gosto de umas músicas diferentes que ninguém conhece. Aqui no Sociedade Primitiva não tocam umas músicas malucas que vocês nunca viram. É essas músicas malucas que eu gosto. Umas músicas que ninguém conhece. Quanto mais underground, melhor pra mim, entendeu? Eu sou assim, xarope, assim, entendeu? Eu gosto de documentário que ninguém gosta. As coisas que eu gosto, ninguém gosta. É umas coisas diferentes. Sem doença. Mas é tipo assim. Por exemplo, Boi Mamão, que é uma música, uma banda que eu sempre toco aqui. É um negócio diferente que eu gosto. Entendeu? É por aí vai. Então, as coisas que eu gosto, ninguém gosta. Então, eu já prefiro ficar sozinho mesmo. Porque eu sei que a pessoa não vai gostar. Se eu for num show, por exemplo, que eu gosto, eu já sei que as outras pessoas não vão gostar, eu prefiro sozinho. Porque eu sei ir lá comigo pra fazer companhia e ficar de cara de bunda, é melhor você não ir. Você entende, ouvinte? Então, por isso que eu tô solteiro. Porque se eu tiver uma mulher, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Eu gosto de assistir quarta divisão do Paulista. É o semi-amador. Se eu tiver uma mulher, ela vai querer ir junto. Chegando lá, é semi-amador do Paulista, ela vai achar um porre. Mas eu gosto pra caralho. Vocês estão entendendo? Vai chegar lá e ela não vai gostar, ela vai ficar com cara de bunda. O que é melhor pra mim? Que ela não vai. Então, só que pra ela não ir, ela vai ficar chateada. O que eu faço? Então eu vou ficar solteiro, vou ficar sozinho. Vocês estão entendendo, ouvinte? Vocês estão... A mente de vocês tá captando a frequência aí? É isso, cara. Próximo motivo. Esse aqui é foda. Quem ficar comigo vai sofrer muito. É verdade. Quem ficar comigo... Um dos motivos por qual eu fico solteiro é porque a mulher que ficar comigo vai sofrer. Então eu quero poupar essa mulher do sofrimento. Ah, mas o Hernani é mangina. Não, não é nada disso. Cala a boca. Falando sério, cara, cala a boca. É porque eu tenho o seguinte. A mulher que fica comigo, ela vai sofrer. E eu acho que ela não merece passar pelo sofrimento por causa que a minha vida é uma vida perturbada. Então, por exemplo, é falta de tempo. Eu gravo o programa, trabalho, estudo e em breve eu vou voltar a estagiar. Não sobra tempo pra mulher. A mulher que fica comigo, ela não vai ter tempo. Tinha uma mulher que tava aqui, a B, vocês ouviram no especial de carnaval, ela veio ficar comigo. Não tinha tempo pra ficar com ela, cara. Dava dó dela. Eu ficava com dó da menina. A menina queria, às vezes, ficar comigo. Ela veio passar uns dias aqui e tal, ficou um tempo aqui em casa. E ela queria ficar comigo, eu não tinha tempo, cara. Eu ficava com dó da menina. Sério, gente. Eu ficava com dó. Porque a menina queria ficar comigo, eu não tinha tempo, cara. Como é que eu vou fazer? Então, eu não acho justo botar a menina pra sofrer comigo. Por causa que o meu estilo de vida não permite mais isso. A mulher que fica comigo, ela vai sofrer porque dos problemas que o programa me traz. Ameaça. Destruição de reputação. A mulher que fica comigo, ela pode sofrer destruição de reputação. Feminista, por exemplo. Se uma feminista descobrir que eu tô com uma mulher, elas vão ir lá e vão querer destruir a reputação da menina. Entendeu como é que é? Ameaça de morte, por exemplo. Vão querer ameaçar a menina. Processo. Então a mulher que tiver comigo vai sofrer muito. Eu quero poupar essa mulher de sofrer. Ela vai sofrer. E outra coisa, mulher comigo é um elo fraco que eu tenho. Por quê? Porque se um dia, por exemplo, eu tiver uma namorada, ela vai ser meu elo fraco. Se o... por exemplo, vamos dar um exemplo. Se um coletivo aí, comunista, desses de esquerda, quiser me atacar, ele não vai me atacar. Porque eles não vêm pra cima. Muito difícil. Até mesmo porque eles são tudo covardes. Eles vêm de turma e tal. Aí quando eles estão de turma, eles são muito valentes. O que eles vão fazer? Qual que é a covardia deles? E vocês sabem que eles fazem isso. Eles vão querer ir lá na minha companheira ou namorada pra destruir ela, pra ameaçar ela, pra bater nela, pra atacar ela. Eles não vão vir em mim. Vocês entendem isso? Então, eu ter uma mulher torna-se o meu elo fraco. Torna a minha fraqueza. Torna meu calcanhar de Aquiles. Eu não posso ter uma mulher. Porque se eu tiver, por ter o programa, eles vão querer atacar ela. E aí vai fazer eu sofrer. E aí vai fazer eu ter que parar, por exemplo. Você entendeu como é que é o negócio? É complexo? Não é simples. Você tá entendendo como é que é? Cada vez que eu vou andando aqui mais, eu vou enfiando mais na merda. A mulher que fica comigo, cara, vai sofrer pra caralho. Eu falei isso pra pessoa. Eu falei isso na cara dela. Falei, olha, cara, você vai sofrer. Não vem porque você vai sofrer. você vai sofrer. A mulher que ficar comigo vai sofrer. E eu acho, numa visão muito sincera, de muito muita respeito, por exemplo, essa menina, qualquer mulher, ela tem um pai, ela tem uma mãe. Eu acho injusto tirar a menina do pai com a mãe pra sofrer. Ela não merece isso, entende? Por exemplo, ela não merece a minha falta de tempo. Eu acho... Não é questão que eu sou mangina, não é questão de feminista ou nada disso. Eu estou dizendo pra você, ouvinte, de uma forma lúdica, que quando uma mulher quer um relacionamento com um cara, ela quer que o cara fique com ela, namore, façam coisas, programas juntos. Eu não tenho como fazer. Eu gravo o programa, eu trabalho, eu estudo. A mulher que fica comigo vai sofrer demais da conta, porque não vai ter tempo, vai ser ataque. Feminista é covarde pra caralho. Vão querer ir no trabalho da menina. Vão querer perseguir ela. Eles não vão querer me atacar. Eles vão querer bater nela. Porque sabe que se perseguir ela, eu vou sofrer junto. Aí seria um caso, por exemplo, que se eu tivesse uma companheira e começasse a ameaçar a menina, eu, Hernani, por exemplo, acho, não sei, tô falando aqui da minha cabeça, eu acho que, por exemplo, eu optaria em fechar o programa. Vou falar, ó, a menina não tem culpa, vocês estão querendo mexer com uma pessoa que é inocente, que não tem nada a ver com o BO meu. Vocês estão mexendo com uma pessoa que não tem culpa, então eu vou fechar isso aqui. Por exemplo, você entendeu como é que é? Vocês entendem como é que o negócio é mais embaixo? É mais complexo? Próximo motivo, deixa eu tomar um gole d'água aqui rapidinho. Que mais? Próximo. Ah, isso aqui é importante. Foco na carreira profissional. Então eu fali duas vezes. Eu acabei perdendo tempo demais com mulher. E o tempo tá passando pra mim. E eu tô sem futuro. Eu não tenho futuro, eu não tenho perspectiva. Não, perspectiva até tenho. Mas assim, eu quero dizer pra vocês que já era pra eu estar com a vida encaminhada. E eu não tenho nada, cara. Cara, não é brincadeira. Sinta na sinceridade da minha voz. Vê se eu tô brincando, se eu tô contando piadinha pra você dar risada. Não tô. Eu não tenho nada, nada. Eu não tenho uma moto, eu não tenho uma formação, só formação técnica, isso eu tenho. Mas eu não tenho uma faculdade, eu não tenho uma coisa assim, um diferencial. Isso é muito grave, cara. A minha carreira, ela estancou. E ela travou e eu quebrei duas vezes por causa de mulher. Eu perdi tudo duas vezes, cara. Hoje, a vida que um jovem tem de 18 anos construindo a vida é a que eu tenho. É a mesma situação em que eu me encontro, cara. Isso é muito, muito triste, cara. Isso é muito triste. Então, e eu sempre tinha essa história de perder emprego por causa de mulher. Por exemplo, terminou o relacionamento, eu ficava down. Aí eu ia, faltava do trabalho, perdi o emprego, por exemplo. Não que a culpa seja somente da Xota. Porque a culpa, na verdade, é minha. Eu que tinha que ser homem e segurar o BO. Mas, enfim. Imaturidade. Então, agora é um momento onde eu tenho que focar na minha carreira, cara. Eu tenho que focar na minha vida. Porque eu tô chegando numa situação muito, muito grave, cara. Já pensou se os anos vão passando e eu não encaminho minha vida, cara? Eu não faço nada. Isso é muito grave, isso é muito sério. Então, agora eu tô focado na minha carreira. Esse é outro motivo porque eu tô solteiro. O Sociedade Primitiva é outro motivo porque eu tô solteiro. Porque o Sociedade Primitiva foi uma escolha que eu fiz na vida. Você que escuta esse programa, não acha que eu também... Tipo assim, não acha que eu faço esse programa aqui porque tem que fazer. Não, eu faço porque eu gosto, eu faço porque é um prazer ajudar os ouvintes. É uma coisa assim que me deixa feliz, entendeu? Eu costumo dizer que quando a minha mulher, aquela segunda mulher, teve aquele BO de querer me matar, ali eu morri, ali eu morri mesmo. Eu nasci uma nova pessoa. Porque pra mim, ficar calado assistindo outras pessoas caírem nos mesmos golpes que eu caí, aquilo já é morrer. Viver pra mim é o que eu faço hoje. Isso é viver. É ligar o microfone e falar tudo que eu sinto, tudo que eu passei, alertar, contar, ajudar. Isso pra mim é viver. Porque ali eu já tinha morrido. Ali eu vi que eu tava, que eu fui alvo de estelionato amoroso. Eu perdi tudo. E eu tive pra ser assassinado. A polícia não me ajudou. Ou seja, o Estado não vai amparar você, homem. Você tá fudido. Então, isso pra mim já era morrer. Viver pra mim é ter a Sociedade Primitiva e falar o que eu penso, falar o que eu sinto. Fazer a minha microscópica parte pro mundo. Minha nanoparte pro mundo. Então, isso aqui pra mim foi uma escolha que eu fiz. Então, a Sociedade Primitiva é um BO meu. Ninguém mais tem que segurar o meu BO. E a questão do tempo não é possível conciliar. Já fiz o teste aqui, não tem como. A pessoa, inclusive, acabou causando briga. Porque, às vezes, a pessoa quer assistir um filme, quer assistir uma coisa. E eu não posso, cara. Não tenho tempo, cara. Ou eu tô resolvendo BO cagada de ouvinte. Ou então eu tô fazendo gravação. Ou então, tipo assim, não tem como, cara. A questão do Sociedade Primitiva é muito simples, ouvintes. Se entrar xota, o programa sai do ar. Não dá. Os dois juntos não dá. O tempo não concilia. E aí eu fico numa situação que eu fico com dó de deixar os ouvintes sem programa, porque é o seguinte: você cria um programa, você vai e fala pro ouvinte que, tipo assim, você se propõe, você se dispõe a gravar, você se dispõe a que vai ter o programa. Como é que eu vou como é que eu vou falar que não vai ter mais programa? Como é que eu vou mandar o cara, agora não vai dar porque vai ter xota? Não dá, você entende? Eu fico com dó. Pô, como é que eu vou abandonar os ouvintes? Então eu fico numa situação, inclusive com essa B que veio aqui, eu cheguei a falar isso pra ela. Como é que eu vou deixar o cara sem programa pra ouvir? E tipo assim, é muita responsabilidade da minha parte. Então eu fico nisso. O Sociedade Primitiva é um dos motivos porque eu tenho que ficar solteiro. Porque se tiver xota, não tem programa, cara. Não dá. Os dois não dá. Não dá pra conciliar. Não tem como. Isso aqui me toma muito tempo. Isso aqui é muita coisa. E então não dá, cara. Não adianta tentar conciliar, porque é uma relação que é muito difícil, entendeu? Então, Sociedade Primitiva é um dos motivos porque eu tô solteiro. Ser sozinho é muito mais fácil. É outro grande motivo, cara. Ser sozinho é muito mais fácil, cara. Ouvintes, eu tô acostumado. Eu vou desconsiderar os namoros da adolescência porque eu não contava. Depois que eu comecei a namorar quando adulto, quando eu digo adulto, depois dos 18. Eu sei que adulto é só depois dos 21, mas não vou entrar nesse ponto. Ouvintes, depois que eu comecei a namorar com 18, eu comecei a entender. Eu tinha uma visão que eu tinha que trabalhar por dois, porque eu sempre tive a visão de pagar a minha conta e a conta dela. Eu sempre trabalhava por dois, tudo meu era dois. Então, se eu vou num cinema, o cinema custa 25, na minha cabeça já era 50. Eu tinha essa visão de que tinha que fazer tudo por dois. Tudo meu tinha que ser o dobro. E como eu tinha esse desespero, que eu achava que eu tinha que ter alguém, então eu não conseguia conceber a ideia de eu ter as coisas só pra mim. Então, por exemplo, nesse exemplo do cinema, se eu falei que se o cinema antes pra mim era 50, eu comecei a conceber o cinema ser só 25, só pra mim. Você entende? Tirar o peso extra. Não sei se os ouvintes estão entendendo. Eu tinha uma visão de que tinha que ser tudo dobrado. Aí eu pego, começo a entender esse desespero que eu tinha por companhia, por amizade, por mulher. Eu começo a entender e falo assim: peraí, vamos tirar o peso extra? E aí eu comecei a ver como é que é a vida só pra mim. E cara, é muito bom, cara. Cara, como é bom ser sozinho, cara. É inacreditável. Cara, eu, tipo assim, eu me descobri Eu descobri que eu me viro, eu, Hernani, me viro com qualquer coisa, cara. Eu antes, eu lutava com as coisas porque eu tinha mulher. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Se eu vou num restaurante, eu não vou levar minha mulher num botequim. Agora, se sou só eu, pô, cara, eu vou no botequim, como a feijoada, top, massa, gasto R$20, saio feliz da vida. Você entende agora, gente? Pra mim tá ótimo. E não é de boca pra fora, tô falando de coração. Pra mim, aquilo é melhor que o restaurante. Você tá vendo como é que eu tive que reaprender tudo do zero, eu tive que me conhecer. Porque eu tinha uma visão tudo dobrada. Eu achava que, por exemplo, tinha que levar a mulher num lugar bom. Mas peraí, eu sozinho eu posso ir só num lugar simples e aconchegante e legal e assistir um jogo. Então eu comecei a entender que ser sozinho é muito mais fácil, cara. A vida do solteiro é muito mais fácil, cara. Não tem nem comparação, gente. Não tem nem, assim... Não sei o que dizer pra vocês. Tudo pra mim é muito mais simples. Só dando um exemplo. Eu já contei essa história aqui no programa, mas só dando um exemplo. No Natal, eu me lembro que no Natal minha ex-companheira fez eu comprar uma árvore caríssima. Árvore de Natal caríssima. A árvore custou, acho que parece que R$350. Cara, eu, ouvinte do Sociedade Primitiva, imaginem eu sustentando ela com dificuldade e ela me enchendo os pacová pra comprar uma árvore de Natal de R$350. E no final essa árvore acabou num terreno baldio, porque terminou o relacionamento e ninguém queria ficar com aquela árvore, eu não tinha pra quem vender e eu acabei deixando pra fora, um rapaz levou e achou que era entulho. Uma árvore caríssima de R$350. Então, ela me encheu os pacová pra comprar essa porra dessa árvore de R$350. E eu não precisava de nada daquilo. Cara, Natal. Atenção, ouvintes conspiracionistas. Eu sei que o Natal é uma festa que tem fortes indícios de ser pagão e tudo bem. Não vou entrar nesse. Eu não vou entrar nisso aqui agora. Mas vamos supor. Vamos partir do princípio. Que o Natal seja realmente a celebração de Jesus Cristo. Vamos supor, vamos partir dessa premissa que não existe paganismo no Natal. Ok? Vamos, senão, se vocês quiserem fazer muito debate, a gente não vai sair do lugar, cara. Vocês colaboram comigo aí. Tô falando sério, cara. Não dá pra fazer todos os debates. Vocês querem que a gente debate tudo aqui numa paulada só? Não dá, cara. Então vamos supor que o Natal seja realmente uma celebração ao nascimento de Jesus Cristo. Era só isso que eu precisava, ouvinte. Ser sozinho é muito mais simples. Eu não preciso de uma porra de uma árvore. Até mesmo porque essa árvore aí tem fortes indícios de ser pagão mesmo. Porque é a adoração da imagem. Eu não ligo pra essa árvore enfeitada. É importante pra mim. Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque o meu Natal mais feliz da minha vida foi um Natal que eu passei dentro de uma piscina de R$100 que eu comprei, uma piscina inflável, comendo sanduíche. Eu fui na missa, rezei a missa, rezei tudo e comi o sanduíche e foi um Natal feliz. Por quê? Porque não foi um Natal que eu passei nem na minha casa com a minha família, que era aquela brigaria, que lá a gente não podia nem passar um Natal junto, que era um inferno. Ou então ia na casa dos parentes, da parentada, que eu também não gostava. Não foi nenhum Natal que eu passei com mulher com cara de bunda, como eu fui com ela. Natal com a minha ex-mulher era sempre com cara de bunda. Ela dizendo que não tava sentindo espírito de Natal. Eu queria saber que espírito de Natal que ela queria sentir, porque ela não é batizada. Eu lutei com ela pra ela se batizar, ela não quis. Que espírito de Natal que ela quer sentir? Ela tá falando do espírito do Papai Noel. Aí eu acredito. O espírito do Papai Noel, eu acredito. Que ela sinta. Agora ela falou que queria sentir o espírito do Natal. Que espírito de Natal que você quer sentir se você não é nem batizada? Você nunca teve interesse em igreja, você nunca teve interesse em nada. Inclusive, até receber espírito, disse que recebia. Que espírito de Natal você quer sentir? Isso que eu não entendi. Até hoje eu não entendo esse papinho. Ah, não tô sentindo espírito de Natal. Mas que espírito de Natal? Cansei de lutar pra você se batizar, ó. Toma vergonha na cara. Para de meter migué de conversinha fiada. Que mané espírito de Natal? Então, ouvinte, o Natal mais feliz da minha vida foi um Natal onde eu passei sozinho, comendo um sanduíche, dentro da piscina. isso pra mim, sinta sinceridade na minha voz, ouvinte. Foi o Natal mais feliz da minha vida, porque eu não precisava de mais nada. Tava ótimo, excelente. Era isso que eu queria. Você entende? Eu não preciso de mais do que isso. Porque ser sozinho é muito mais fácil viver. É muito mais simples. É tudo do meu jeito. Acabou, eu não preciso mais agradar. Eu não preciso mais trabalhar por dois. Eu não preciso mais gastar por dois. Eu não preciso mais agradar outra pessoa. Eu não preciso mais fazer coisas para agradar outra pessoa. Agora eu faço por mim. Eu faço do jeito que eu quero, eu faço do jeito que eu gosto. Então, viver sozinho é muito mais simples, até pelo sentido do seguinte: cuidar da minha vida é uma coisa. Agora, ter que cuidar da minha vida e cuidar da vida de outra pessoa é complicado. Você tem que, quem tem companheira, quem tem mulher, sabe o que eu tô falando. Você tem que estar sempre de olho pra ver se não tem nego chavecando sua mulher. Se você levar num lugar onde tem muito homem, pode ser que um cara queira pagar de valente, vai passar a mão na sua mulher. Você já vai querer ir pra cima. Se você for pra cima e der BO, você vai pra delegacia. Você entendeu? A sua noite, que era boa, a noite ia ser boa, você ia curtir. A sua noite vai terminar no DP, fazendo BO. Tem graça isso? Você acha isso legal? Não é legal. Você entende? Por quê? Porque você tem. Agora você não pode mais se preocupar só com você, você tem que preocupar com você e com ela. A situação é muito mais complexa. E tem mulher que é vagabunda, tem mulher que é filha da puta. Eu tenho uma parente muito distante. Não, eu tinha um parente muito distante que já morreu, deu um tiro na cabeça. A mulher dele, de propósito, contava pra ele que os caras do bar estavam mexendo com ela. Só pra ir, pra ver ele fazer cagada. Só pra ver merda. E aí teve uma vez que ele rodou. Mas resumindo bem aqui, vamos voltar aqui. Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês? Que ser sozinho, a vida é muito mais fácil, cara. Hoje eu tenho uma visão que viver sozinho é viver no modo, o que vocês falam aí, modo easy. Porque, cara, difícil é trabalhar por dois. Difícil é sustentar uma mulher. Difícil é você ter que agradar uma pessoa. Agora, se agradar é muito fácil, cara. De verdade, cara. Eu não sei se é porque eu vivi muitos anos disso. Cara, eu acho que hoje, eu acho que viver sozinho é muito fácil, cara. É muito mais fácil. Cara, nem comida que eu achava um negócio que era extremamente difícil, hoje eu tenho prazer em fazer uma comida. Eu plantei os meus temperos na horta, eu colho os meus temperos, eu pico o meu tempero, faço a minha carninha, fica do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Ser sozinho é muito mais fácil, cara. Não tem nem comparação. E aí eu poderia citar aqui, só de passagem, o caso lá do tem um movimento que chama JPBF, que a gente já trouxe aqui no programa. E o líder deles lá era o Pobretão. E o Pobretão falava um negócio com razão. Isso aí eles estão certo. É a questão do casadinho. Os casados no mercado de trabalho são os mais perigosos. Tem uma explicação. Por quê? Porque como ele tá casado, ele tem que sustentar uma mulher. Ele tem que trabalhar por dois. Então, como ele tem que trabalhar por dois, qualquer coisa que aparecer no mercado de trabalho, ele aceita. Se tiver que derrubar o colega de trabalho, ele derruba. Se tiver que trabalhar 3 horas extras por dia, ele trabalha. Por quê? Porque ele tem que sustentar uma mulher. Quando você tem que sustentar uma mulher, você muda a visão. Por isso que eu me considero um cara que tive que amadurecer cedo. Porque eu, com 20 anos, eu já tinha uma mulher pra sustentar. Então eu pulei uma etapa da minha vida que, por exemplo, eu me lembro disso. Eu já contei aqui no programa, mas repito. E quando eu tava na faculdade, eu fiz uma federal, eu me lembro dos jovens falando assim: pô, vai ter o trote e tudo. Eu falei assim: mas o que é isso? Não, nós vamos se pintar e tal. Eu falei: mas o que serve esse trote? Não, é pra você, isso é importantíssimo pra você fazer suas primeiras amizades. Eu olhei aquilo e falei: caraca, esse cara é mais velho que eu e olha a cabeça de merda que esse filho da puta tem. Olha a prioridade desse cara, a prioridade desse mongol é enturmar. Cara, minha prioridade é sustentar uma mulher, cara. Não deixar a gente passar fome. Não deixar a gente passar necessidade, cara. Você entende que a cabeça já não tava batendo. As nossas visões. Eu pulei uma etapa da minha vida. Você entende, ouvinte? Então é isso que eu tô tentando dizer pra você. Quando você... O que o JPBF dizia de casadinho é isso. O cara, quando ele é casado, é outra forma de ver a vida. E não é a mesma forma que o cara sozinho tem. Ele já tem que pensar por dois. Ele tem que pensar o seguinte, que se ele não derrubar o colega dele de trabalho, isso eu nunca fiz. Atenção, ouvintes, isso eu nunca fiz. Mas eu tô só dizendo que, pra um homem casado no mercado de trabalho, ele pensa assim. Se ele não derrubar o colega, a mulher dele vai passar necessidade. Então, tem que fazer. Se ele não trabalhar 3 horas extras por dia, se ele não fizer hora extra 3 horas por dia, vai faltar dentro de casa, vai faltar a mulher dele. Então, pra faltar pra mulher, não precisa, não pode. Como é que resolve isso? Ficando sozinho. Quando eu sozinho, eu escolho o que eu vou fazer. Se aparecer um trabalho merda pra mim, eu não aceito. Por quê? Porque eu tô sozinho. Eu, ouvinte, um pão com mortadela e um café com leite, tá bom. Ixi, como? Tô feliz da vida, ainda dou risada ainda, ouvinte. Dou risada. Pão com ovo, frito um ovo, meto no pão, comi, tô almoçado. Você entendeu? Pra minha mulher, eu não vou fazer isso. Olha, tá vendo que interessante? Pra minha mulher, no mínimo, um marmitex. No mínimo. Não é porque o Hernani é mangina. Nada disso, idiota. Cala a boca. Tô falando de coisa séria. Não tô brincando. Não tô fazendo piadinha aqui. Cara, se alguém fizer piada com essas merdas, cara. Tô conversando sério com vocês, cara. Hoje eu quero saber se vocês têm maturidade pra conversar sério. Não faça brincadeira. Tô falando sério. Uma mulher, você com a sua mulher, você não vai dar um pão com ovo pra ela comer. No mínimo, você tem que comprar um marmitex pra ela. Aí já tem que se sujeitar a um trabalho merda. Se você tá desempregado, você tem uma mulher pra sustentar. Se aparecer um servente pedreiro pra ganhar R$40 por dia, você tem que trabalhar. No sol, carregando pedra e fazendo aquele trabalho filha da puta. E você tem que fazer. Por quê? Porque você tem mulher pra sustentar. Como é que você vai fazer? Você vai deixar faltar na sua casa? Não vai. Você tá entendendo como é que o negócio é mais complicado? É o que o JBF diz, o Bobretão falava, que era a questão dos casadinhos. O homem casado no mercado de trabalho é um perigo. Você, ouvinte, que tá escutando isso aqui, homem casado no seu trabalho, tome muito cuidado. O homem casado, ele aceita qualquer coisa. Se aparecer pra ele, se o chefe falar pra ele assim, ó, vai ter um corte na empresa, indica os nomes aí. Ele dá o seu nome na hora. Ele dá o nome dos amigos, tudo. Por quê? Porque ele não pode perder. Porque se ele perder, a moeda dele vai passar necessidade. Não é porque ele é mau caráter. Você entende? Não é porque ele é uma má pessoa. É porque se ele não fizer, a moeda dele vai passar necessidade. Eu consigo ter empatia por esse cara. Porque eu sei que a merda que ele tá. Eu sei que ele, por exemplo, em muitos dos casos, a gente sabe disso, em muitos dos casos ele já tá há 6 meses sem dar uma trepada. A mulher tá o dia inteiro com cara feia olhando pra ele. Ele tá numa merda. Ele tá... Se você olhar pro olho dele, o olhar dele tá pedindo socorro. Mas ele sabe que se ele não trabalhar por dois, ele sabe que se ele não derrubar os colegas de trabalho, a mulher vai passar falta. Então ele tem que fazer. Então pra mim, hoje, é muito mais fácil ser sozinho. Porque hoje eu faço o que eu quero. Você entendeu? Não é porque eu tô sendo, não é porque o Hernani é arrogante. Não é porque o Hernani é um cara desumilde. É porque hoje eu tenho a liberdade de eu fazer. Deu o seguinte: se o trabalho não for digno, se não tiver dignidade, pra mim não serve. Hoje eu tenho um trabalho que eu ganho pouco, mas é um trabalho agradável. É um trabalho decente. Eu me sinto bem. Eu tenho, por exemplo, eu não chego exausto em casa a ponto de não gravar este programa. Isso não acontece. Se o Hernani estivesse com a companheira e tivesse que trabalhar, por exemplo, numa obra no sol escaldante, olha, muito provavelmente eu chegaria em casa e não conseguiria gravar esse programa pra você. Tá entendendo, ouvinte? Como é que são prioridades? Você entende as prioridades? Tem uma discrepância aqui, você tá vendo? Que interessante. Por isso eu tô te mostrando que viver sozinho é mais simples. Mas se você que tá escutando isso aqui, você tem companheiro e você tá feliz, fique com ela. Tá show. Ter companheiro também tem pontos positivos, não é esse o ponto. Você chegar em casa, por exemplo, uma casa arrumada, ou então ter uma janta pronta, você entendeu? Ou você ter a mulher, a sua companheira te ajuda, te apoia, show, parabéns, seja feliz. É isso que eu quero pra você. Mas eu tô te mostrando que eu hoje acho muito mais fácil viver sozinho, eu, minha visão de vida, do que viver com alguém. Amanhã pode mudar, mas hoje essa é a minha visão, ok? Não suporto, próximo motivo, não suporto mais papo chimpa. Cara, chavecar, ficar com mulher, você tem que aguentar papo chimpa, não tem jeito. Eu não aguento mais ouvir papo chimpa na minha vida. Cara, foram muitos anos ouvindo chimpa, muitos, muitos anos ouvindo merda. Hoje eu já não tenho mais essa paciência. No meu dia a dia, quando a pessoa vem com papo chimpa, eu ignoro já. Eu tô numa vibe muito macabra. Eu tô numa vibe sem educação mesmo, sabe? Não, não totalmente, porque o que eu considero mais sem educação do mundo é o povo paulistano. Sem ofensa, mas o povo paulistano consegue ignorar a existência de uma pessoa. Se uma pessoa vier na rua abordar um paulistano, ele consegue passar reto e fingir que a pessoa não existe. Ele consegue fazer isso. O povo paulistano tem uma frieza inacreditável, cara. Mas eu ainda não consegui chegar nesse nível, eu não consegui transcender nesse nível. Mas deixa eu falar, eu tô numa vibe, cara, que se a pessoa vier com um papo chimpa do meu lado, eu corto, cara. Eu não dou moral pra ele. Inclusive, antes de ontem eu tava no bar, veio um maluco com a camisa do Flamengo puxando papo que o amigo dele foi pular de asa delta e morreu. Eu fui só pegando a cervejinha, puxando de canto, falando, é mesmo. Então, deixa ele tomar uma cervejinha e up, saí fora e deixei ele lá. O balconista que aguenta ele lá. Aguenta ele lá, cara, porque eu não quero ouvir. Eu não tô interessado, eu não quero ouvir o seu papo chimpa, não quero ouvir as merdas suas. Não... Olha, cara, eu já tô cheio de problema. Não traz mais problema aqui, não. Olha, eu recebo problema via e-mail, via áudio. Eu recebo problema de parente meu. Eu não quero mais problema, não, cara. Tá ótimo, tá excelente. Então eu não aguento mais papo chimpa, cara. Aquela, a fase da conquista, ela exige paciência. Você tem que ter paciência com conversa merda. Você tem que ter paciência com conversa idiota, com aquele negócio, aquelas conversinhas que não vai nem pra frente nem pra trás. E então eu já não tenho mais paciência com essas besteiras, entendeu? Outra coisa, aguentar aqueles papos que eles falam que é norme, pessoa normal, que esse cara comunzão, com conversa idiota, conversa sobre o tempo, não aguento mais, não tenho mais paciência. A verdade é que eu não quero mais ouvir ninguém, cara. Essa que é a verdade. Cara, é o que eu tava falando lá em cima. Eu fiquei viciado em solitude. Então eu já não quero mais ouvir, cara. Eu não quero mais ouvir. Eu tô com a paciência curtinha, cara. Você entendeu, ouvinte? Também o tempo meu também tá muito mais curto, lógico. Não, ainda sobre papo chimpa, não tem mais paciência pra balada, barzinho, festinha, merda. Não tem mais paciência, cara. Por exemplo, ir numa balada, ouvir música ruim, não aguento mais, cara. Ir numa balada, ouvir papo chimpa, historinha de bebida, historinha que a fulana fez tal coisa, não tem mais paciência. Em barzinho, aqueles barzinhos que você fica lá bebendo e chavecando nas mesas. Sem paciência, cara. Ouvir história de patricinha, história de modernete, não tem mais paciência, cara. Não tenho mais paciência, cara. Festinha dos outros, cara, eu não tenho mais paciência, cara. Frequentar festinha, social, que eles falam, eu não quero, cara. Não tenho mais paciência. Eu não aguento mais ouvir papo chimpa, cara. Pessoa com cabeça pequena, aquela visão limitada. Não tenho mais paciência, cara. Você entendeu? Mas aí é o que eu tava falando antes. Se você tá nessa vibe de curtir festa, de curtir balada, tá legal pra você, você tá curtindo, curta. Tem que curtir tudo. Pra você não se tornar um cara frustrado. Tudo que eu tô falando pra vocês é pra mostrar pra vocês que eu não sou um cara frustrado. Não, eu até tenho minhas frustrações, mas não no sentido amoroso. Entendeu? Eu tento mostrar pra vocês assim, eu curti tudo, eu vivi tudo. Viva também, você ouvinte que tá escutando. Se você tá feliz, você tá vivendo isso, tá curtindo, tá feliz, continue, tá tudo certo. Aproveite sua fase. Aproveite as fases da sua vida. Tá tudo certo. O que eu tô tentando dizer é que pra mim já não dá mais. Esse trem já partiu, entendeu? Próximo motivo é porque eu perdi a paciência pro jogo do romance. Qualquer romance, qualquer paquera, tem um jogo. Onde, por exemplo, a menina vai mandar mensagem, você vai responder. Aí ela vai fazer um doce, aí você vai pra cima. Aí ela faz mais um docinho, aí você vai pra cima. Aí ela cede, aí você se delicia. Eu não tô dizendo de sexo só, tô dizendo de... É, por exemplo, ela vai fazer um doce, ela vai fazer um de difícil pra conversar. Aí você insiste, aí de repente ela conversa. Aí ela começa a dar risada. E eu já vivi muito isso, eu perdi a paciência pra esse jogo do romance. Eu conheço um cara que eu já trouxe aqui no programa, é o Paulo, ele vai voltar em breve. É um programa bem antigo de carnaval que eu gravei. Mas esse Paulo, ele falou que ele já tá numa vibe que é o seguinte. Ele entra no Tinder, olha que loucura, ele já entra no Tinder, sai dando os likes nas mulheres que ele quer. As mulheres que ele quer, ele já dá like, as que ele não quer, ele tira fora. Quando corresponde, ele puxa papo e já pergunta, vamos pro motel? Sim ou não? Se a mulher começou de 9 horas, pum, manda embora. Por quê? Porque ele já tá na mesma vibe que eu em tese, entendeu? Aguentar papo chimpa, já não, ele falou, já não compensa mais. Levar no restaurante, ouvir conversinha, isso aí era antes. Era antes quando eu queria namorar, era antes quando eu tinha paciência, hoje não tenho mais. Hoje já tem que ser tudo muito bem definido. Eu gosto muito de pensar nisso, sabia? Deixa eu só tomar água aqui, peraí. Eu penso muito nisso. As coisas que eu faço, cara, eu quero que sejam muito bem definidas. Por exemplo, se a gente vai conversar, a gente quer conversar com qual propósito? A conversa não pode ser um negócio que você não vai nem pra frente nem pra trás. Você concorda, gente? Uma coisa idiota. Até mesmo porque eu não tenho nem tempo pra isso. Uma conversa idiota. Uma conversa imbecil, uma conversa que não vai chegar em lugar nenhum. Eu não tenho mais. Eu não tô dizendo que eu sou um cara mega importante, não é isso? Eu tô te dizendo o seguinte: pra um cara que trabalha, estuda, estagia e grava isso aqui pra você, se eu perder tempo ouvindo conversa idiota, o programa vai atrasar, por exemplo. Você entende? Ouvir a sua conversa idiota vai comprometer coisas importantes. Então, não quero ouvir sua conversa idiota. Esse é o ponto. Não é porque eu sou um gênio. Não é porque você tem que me parabenizar. Mas é porque eu perdi a paciência para aquele romance. Eu perdi a paciência. Não tenho mais paciência para conduzir a mulher. Não tenho mais paciência. Conduzir não. Conduzir que eu digo assim. Vamos num restaurante tal. Aí chega lá. Tem que levar ela na casa dela. Aquela fase gostosa que é boa pra caralho. Deixando bem claro. Quando a pessoa não tá nessa vibe amarga minha, nessa vibe cansada minha, é gostoso pra caralho, é legal. Mas eu já passei disso aí. Então esse jogo do romance, pra mim, hoje, amanhã pode mudar. Amanhã tudo pode mudar. Mas hoje eu perdi a paciência pra essa fase do romance, pra essa fase da paquera, entendeu? Antes pra mim era legal pra caralho. Hoje não orna mais. E aí isso encosta no próximo motivo que eu tô solteiro. O próximo motivo que eu tô solteiro é diretamente ligado a isso. O motivo que eu tô solteiro, importantíssimo, é porque eu conheço o mapa da mina. Eu já conheço o mapa da mina. Quando eu digo conheço o mapa da mina, não é mina de mulher. Tô falando de mina de ouro. Conhecer o mapa da mina é porque você já sabe o que vai acontecer. Eu já conheço as fases do romance. Qualquer namoro, ele tem fases. O namoro tem fases. Fase do começo, depois a fase do meio, uma fase da crise. Aí a fase da crise pode ou voltar pra bom ou terminar de vez. Então a gente conhece as fases. Você olha uma relação, eu olho um namoro na rua, eu já sei aonde que eles estão. Vocês estão no começo, vocês estão no meio, vocês já estão em crise. Fazendo DR na rua, já sei. Eu já olho, já sei. Ih, estão fazendo DR lá. Já estão fazendo DR na rua. Eu já conheço as fases. Eu já conheço o mapa da mina. Eu já conheço as manipulações. Entende? Eu já conheço as manipulações que ela vai agir. É como eu já conheço os golpes amorosos que ela vai aplicar. Por exemplo, uma mulher que você acabou de conhecer. Nossa, ela tá é um amor de pessoa. Fazendo comida deliciosa pra você. Sexo de alta qualidade. Frente e verso. Sexo de primeira. Comida de primeira. Carinho de primeira. Toda meiguinha. Eu já sei que isso é pra ganhar. Pra dar o chá de buceta. Pra te ganhar. Pra depois no futuro te manipular. Qualquer mulher faz isso. Ela vai, ela primeiro ela faz o agrado. Não, qualquer não, desculpa, mas a maioria faz. Dá o agrado aqui pra deixar você viciado. Igual se fosse viciado em pó. Mesma coisa. Dá aqui pra te deixar, pra te viciar. Aí depois começa a negar sexo, vai começar a negar carinho. Depois vai começar a te manipular. E se você não fizer tal coisa, eu vou ficar com cara feia. Entendeu? Então eu já conheço o mapa da mina. Pra mim não tem nenhuma novidade. Entende? Eu já sei o que ela vai fazer. Se eu fizer tal coisa, ela vai agir assim. É... Deixa eu dar um exemplo assim pra vocês. Deixa eu pensar aqui. É... Ah, um exemplo clássico de manipulação. Ah, logo no, no começo do relacionamento, a mulher começa a aplicar coisas de ciúme pra testar até onde o cara vai. Então ela, por exemplo, ela comenta que tem amigos homens, ela tira foto com amigos homens, ela abraça os amigos homens dela na sua frente, abraça eles, é, cumprimentando. Não um abraço respeitoso, mas abraça, né? Ô fulano, tudo bem? Sua mulher abraçando outros homens. Ela já tá te testando. Então eu já sei o que, que ela vai fazer, é, a partir da minha atitude. Eu sei que se eu der o xilique com ela, ela vai se considerar vitoriosa porque ela testou o meu ciúme e ela viu que eu tô apegado e que eu dei xilique. Se eu não fizer nada, ela vai ou ela vai me provocar mais, pra me testar mais, ou então ela vai tentar me manipular de outras formas, porque ela viu que o ciúme não vai funcionar. Você entendeu? Ela vai tentar me manipular de outra forma. Então eu já sei como é que ela vai agir. Mas não é porque eu sou um mestre e você tem que chupar o meu pau, não é isso que eu tô dizendo. É, a vivência te traz o mapa da mina e se você estudar. Não é só a vivência não, viu, ouvinte? Eu conheço cara de... É, principalmente pedreiro que vive fazendo cagada. É, pedreiro com 50, 55, 60, que vive entrando em furada. Sai de uma e entra em outra. 500 filhos. Não é só a vivência não. Tem que dar uma lidinha, tem que dar uma estudadinha. Mas deixa eu falar. É, o mapa da mina eu já conheço. Não tem mais novidade pra mim. Entendeu? Não tô dizendo isso num posto de arrogância. Mas num posto de te dizer que, de repente... Você que tá escutando isso aqui e tá discordando de mim, pra você é super legal isso. Mas pra mim já não é mais, porque eu já conheço. Quando eu tinha a sua visão de vida, eu não sei quantos anos você que tá escutando tem, pode ser que eu achava legal. Hoje já perdeu a graça pra mim, porque eu já conheço o mapa. Eu já conheço aonde vai dar, eu já conheço onde vai. Eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei que se, por exemplo, é... Ela começou a negar sexo. Já é merda. Começou com historinha de dor no sexo. É merda. Já tá em crise, já tá indo pra merda, já tá indo pro buraco. Eu já tenho o mapa da mina, eu já sei onde vai dar. Não tem nada novo pra mim, não tem uma surpresa assim. Puta que pariu, que coisa diferente. Nossa, olha que coisa exótica. Não, não tem, cara. Eu já sei que, por exemplo, quando chega no comecinho com um papinho que foi estuprada. Ai, eu fui abusada. Nossa... O cara, se você for partir do princípio de mulher que diz que foi estuprada, o Brasil tem 200 milhões de mulheres estupradas. Porque é, uma infinita quantidade de mulheres diz, logo nos primeiros meses, ah, eu fui estuprada, eu fui abusada. E tem mãe solteira também que mete esse migué, que eu já vi, não é que me contaram não, eu já vi. Mãe solteira falar, ah, meu filho é produto de estupro, me estupraram, eu não quis abortar, é papinho. Manipulação, por quê? Porque... Através da dó, você sentindo dó dela, ela põe você aonde ela quiser. Nossa, eu fui estuprada. Minha vida foi tão triste. Nossa, coitadinha dela. Meu Deus, eu vou atender todos os desejos dela porque ela foi estuprada. Tadinha dela. Isso acontece. Aconteceu comigo. E olha que eu era um cara bobo, mas eu não era tão bobo assim. Eu era bobo, mas não tão bobo. Eu caí. Então... Tipo assim, hoje eu já conheço o mapa da mina. Se a mulher chegar com um papinho pra mim, por exemplo, logo nos primeiros meses que foi estuprada, eu já sei que é lorota. Eu já sei que é migué. Ah, você foi estuprada? Cadê o BO? Cadê a... Não saiu no jornal? Cadê a prova? Ah, a prova é o relato. Então não tem prova. Então é migué. Eu acho que eu não diria... Eu não iria falar na cara da pessoa assim, porque... Aí eu acho que é até humilhante. Não precisa pisar. Mas eu já sei que é migué. Você entendeu? Pra mim já não é mais novidade. Uma mulher chegar em mim e falar assim, não, Eu sou mãe solteira, mas meu filho foi produto de estupro. Um estuprador me estuprou, não quis abortar. Ah, você não quis abortar? Você teve o filho do estuprador? Ah, tá. Entendi. Você morou com o estuprador também, né? Eu conheço a mulher. Isso que eu tô falando pra vocês é vivência. Eu conheci a mulher assim. Ela morou. Ela disse que foi estuprada e morou com o estuprador. Vai se fuder, cara. Vai se fuder, meu irmão. Você entendeu? É o que eu tô tentando explicar pra vocês. Eu já conheço o mapa da mina. Pra mim não tem mais novidade. Mas aí um cara apaixonado que chegar aqui, ele vai dizer assim: não, porque minha mulher foi estuprada, tadinha dela, ela morou com o estuprador, coitada dela e tal. Eu assisto um negócio desse, eu respeito o cara, se ele tá feliz, problema dele. Mas eu já conheço o mapa da mina, eu já sei que essa mulher tá manipulando ele e que ele vai se fuder. Eu já conheço o mapa da mina, eu já sei onde vai dar. Ouvintes que têm mais experiência de vida, escrevam por favor pra mim, ou por e-mail, ou como vocês preferirem, se vocês entendem esse conceito que eu tô dizendo. Porque eu acho que vocês também devem ter essa mesma visão que eu tô falando. Você olha uma relação de longe e já sabe, aquilo ali tá condenado. Ó, aquela relação ali tá saudável, ó que legal. Eles vivem uma relação saudável. Ó aquela relação ali, olha que inferno. Olha que vida de merda que aquele cara vive, ó a cara dele. Você olha pra cara dele e já sabe. Eu tô numa vibe que eu olho pra cara da mulher, eu já sei se essa mulher é doente. Eu já olho pra cara dela e falo, ih, borderline. Ih, tá fudido. Eu já olho pra cara da mulher, eu sei, B.O. Impressionante. Eu já olho na cara dela, eu já sei. Louca. Pula fora. Aquele olhão saltado. Aquele olhão saltado e sorriso. A mulher com o olhão, os dois olhão abertos e um sorrisão na cara. Eu já olho pra ela e falo, ih, fudeu. Pula fora daí. Você entendeu? Eu já conheço o mapa da minha, não tem novidade mais pra mim. Entendeu? Não tem mais um... Eu perdi o big deal da história, entendeu? É só um exemplo. Tipo assim, eu já usei esse exemplo aqui, mas só repetindo. Às vezes você que tá escutando e tá discordando de mim, você acha legal pra caralho viver isso, e você tá certo, porque é legal mesmo, você tá certo. Mas é que a gente tá em fases diferentes da vida, entendeu? Um cara que é baladeiro, por exemplo, ele tá numa outra vibe da vida. Não é mais a minha, não é mais compatível com a minha. Seria como se, por exemplo, você falasse assim pra mim: ó, Hernani, tem um negócio chamado Autorama, que é legal pra caralho. Você clica um botão e o carrinho de controle remoto sai rodando. Isso pra mim já não é mais legal. Porque isso era quando eu era criança, você entende? Legal pra mim hoje é pegar um carro, meter na Dutra 300 por hora, bater um racha. Pô, aí é legal pra caralho, entendeu? Tira a parte do racha. Eu não quero polemizar. Tira a parte do racha, deleta essa parte. Isso aí não valeu. Mas pegar um carro, por exemplo, acelerar. Não, ok, vamos recomeçar. Porque senão vai. Não, sério, vamos recomeçar aqui, porque senão vocês vão falar merda. Tira a parte do racha, deleta. Pegar um Jeep, fazer uma trilha, por exemplo. É legal pra caralho, eu acho. É. Aí o Jeep atola no meio da terra. Tá aquele breu, aquela escuridão. Você tem que pegar a lanterna e mete corrente na roda. Não sei se os ouvintes sabem, mas quando o Jeep atola, você tem que pegar a corrente. Essas correntes de amarrar portão, corrente comum. Você pega e faz uma amarração no pneu do carro e pra dar contato, pra ele agarrar. Você prende a corrente no pneu do carro e acelera e mete bambu pra ver se desatola. Você tem que colocar. Você pega bambu, tábua. Coloca embaixo ali do pneu e acelera pra ver se vai. Isso é legal pra caralho, entendeu? Isso pra mim é bom. Um Jeep com comida, com barraca, com... sei lá, equipamento pra poder passar uma noite, por exemplo. Pô, legal. Você entendeu? Aí, de repente, você tá na fase ainda de divertir com o Autorama. Tá certo, seja feliz, divirta-se. Aproveite a sua fase. Eu já não tô mais nessa vibe, entendeu? Então eu já conheço o mapa da mina, já perdeu a graça pra mim. E eu não consigo mais me cegar também, eu não consigo entrar num relacionamento cego. Falar assim, cara, eu acho que eu até consigo, mas eu não quero, você entende isso? Tipo assim, eu acho que eu consigo entrar num relacionamento e falar assim, ah, que se foda, seja o que for, seja o que Deus quiser. Eu até acho que eu até consigo, mas eu não quero, cara. Eu não quero mais, porque eu já conheço o mapa, como é que eu vou fingir que eu não conheço? O próximo motivo é que eu conheci a real. Eu tento estar direto. Eu conheci a real, eu conheci Red Pill, eu conheci MGTOW. Eu conheci a maldade do mundo. Quando você conhece a maldade do mundo, como é que você vai fingir que não existe? Como é que eu vou fingir que não existe maldade? É uma crítica, é uma briga que eu tenho sempre com os ouvintes aqui, porque às vezes eu trago tema aqui que é polêmico, mas como é que eu vou fingir que não existe? Eu gravei aquele programa sobre abuso policial, que deu brigaria aqui. Como é que a gente vai, como ouvintes do Sociedade Primitiva, como é que a gente vai fingir que não existe abuso de polícia? Como é que a gente vai viver assim? Não dá pra fazer teatrinho. Você entende? Não dá pra gente fingir que isso não acontece. Eu acho muito cinismo. Eu acho uma postura muito cínica da nossa parte. Fingir que não existe abuso policial, fingir que não existe sacanagem, de armação, de pilantragem. Então como é que eu vou... Se eu conhecer a maldade, como é que eu vou fingir que não existe isso e entrar num relacionamento? É difícil, entendeu? Eu fico numa posição complicada. Não sei se vocês entendem. Por isso que eu não indico MGTOW, Real, essas porra pra ninguém. Porque o BO é só meu. O BO é só meu. Eu não quero que você, ouvinte, que tá escutando isso aqui, por exemplo, largue um relacionamento e amanhã você fique amargurado dizendo, pô, o Hernani que me botou nessa furada. Não. Não, nada disso, cara. Eu quero que você segure o seu BO aí. O seu BO é só seu, cara. Você entendeu? Se você amanhã tomar uma decisão de ficar sozinho, você vai ficar sozinho porque você quer. Eu não quero ter nenhuma participação nisso. Nenhuma. É problema seu. Você entendeu? Porque isso não tem mais volta. Como é que eu vou indicar MGTOW pra alguém? Esse é um problema que eu sempre tenho aqui. Como é que eu vou indicar MGTOW? É uma decisão muito pessoal. É uma decisão que você tem que tomar com você mesmo. Você seguir o seu caminho, seja por um ano, seja por 2 anos, não sei. Eu quero ficar sozinho, eu quero me conhecer. Como é que eu vou indicar isso pra você? Não, não tem como. Eu, Hernani, não me sinto bem. Eu não me sinto seguro. Eu não me sinto honesto de fazer isso com você. Porque eu sei que é um caminho sem volta. Eu sei que depois que você conhecer a maldade, você não vai mais olhar com os mesmos olhos inocentes. E eu acho que eu não tenho esse direito. Eu não me sinto nesse direito. E se você quiser uma indicação, alguma coisa, eu te passo. Mas eu não me sinto no direito de intrometer na sua vida, de intrometer na sua visão de vida. Porque a visão é sua. Eu não me sinto bem fazendo isso. Vocês entendem? Então, um dos motivos que eu estou solteiro é porque eu conheci a real. Eu conheci o mundo podre, eu conheci a maldade. Eu vi até onde uma mulher pode ser capaz de agir. Eu sei o que uma mulher pode fazer. Então, eu partindo do princípio que eu sei, como é que eu vou fingir que isso não existe? Ouvintes do Sociedade Primitiva que vivem descendo pau aqui com os temas que eu trago. Por exemplo, eu fiz um programa que deu um barulho desgramado aí sobre mulher feia. Todo dia, cara, alguém come uma mulher feia. Como é que eu vou fingir que esse tema não existe? É lógico que isso existe, isso acontece, ué. Todo mundo já comeu uma mulher feia na vida. Você entendeu? Então são temas, são coisas reais, são coisas que a gente sabe que existe. Como é que eu vou fingir que isso não existe? Isso me incomoda profundamente, cara. As pessoas querem fingir que as coisas não existem. Isso me incomoda, cara. Entendeu? É o mesmo caso aqui. Eu já conheci a maldade. Não dá mais pra fingir que não existe. Entendeu? Questão financeira. Mulher custa muito dinheiro, cara. Mulher custa muito dinheiro. Se você quer ter mulher, você tem que ter dinheiro. Não é porque ela vai te explorar. Atenção, ouvintes. Não é porque ela vai te explorar. Não é isso. Cara, você não sai hoje com a mulher por menos que 100 reais. Não sai. Se você pegar uma mulher sua e levar pra comer fora, você não sai por menos que 100 reais, cara. Muito difícil. Só se você for de pé num cachorro quente. Aí beleza, ok. Mas em outras coisas melhorzinhas, assim, mais sofisticada, menos que 100 reais, você não vai gastar. Cara, um cara que ganha um salário mínimo com desconto... Porque o salário mínimo em tese é 998, mas com desconto vai chegar aí a uns 850. Cara, 100 reais pra um cara que ganha 850 é muito dinheiro, cara. Você entende isso? A questão financeira é essa, cara. Mulher custa dinheiro. Não estou falando sobre questão de interesseira. Ter uma mulher custa dinheiro, ponto. Se você quer ter mulher, você tem que ter dinheiro, ponto. Qualquer outra conversinha que falarem pra você é papinho de nego que quer te vender cursinho de sedução. Para ter mulher, tem que ter dinheiro. Ponto. Acabou. Não tem meio termo. A não ser que você seja um desses go-go boy e se arruma uma véia pra te sustentar. Mas aí é uma outra relação. Não é o que eu estou propondo aqui. Não é disso que eu tô falando. Tô falando em situações comuns. Se você quer ter uma mulher, você vai ter que botar a mão no bolso. Ponto. Ponto. Você vai ter que gastar. Mulher gasta dinheiro mesmo. Gasta porque você vai ver um presente bonito, você vai querer comprar. Ela vai querer ver um lugar bonito, você vai querer levar. Ou então ela fala assim, não, vamos ficar em casa hoje. Você vai ter que ir no mercado, fazer uma compra, trazer uma coisa gostosa que ela gosta de comer. Você vai fazer isso não porque é sua obrigação, mas porque você fica feliz. Vocês ouvintes vão ser hipócritas ao ponto de dizer que você não gosta de agradar a sua mulher? Lógico que gosta, é um prazer. Não é? Então, ter mulher é dinheiro, cara. Você tem que ter grana. Eu atualmente estou em uma fase de reconstrução, é muito gasto, eu não tenho mais essa disposição. Outra coisa, só pra complementar, pra mulher, você tem que comprar roupa nova pra você, perfume, pra você encontrar a mulher. Então eu prefiro hoje focar mais em arrumar minha vida e buscar uma independência financeira, é melhor, entendeu? O custo-benefício não compensa. Então pra mim hoje o custo-benefício não tá mais valendo a pena. Por quê? Porque muita molação. Tem a questão do risco judiciário, a lei é contra a gente. Você tá com uma mulher, você tá correndo um risco de amanhã o namoro não dar mais certo. Se o namoro não der certo, ela meter migué de estupro, de agressão. Como eu tenho o caso de um advogado que mandou a mulher sentar a canela na quina da mesa de vidro pra depois dizer que o cara chutou. Tem uma história dessa. Então, o que acontece? O custo-benefício pra mim, ele deixou de valer a pena. Porque é muita molação, é muito risco e gasta tempo demais da conta. Mulher gasta tempo, ponto. Você tem uma mulher, você tem que perder tempo, você tem que segurar conversando com ela no WhatsApp, você tem que conversar com ela, você tem que gastar tempo levando ela pra fazer as coisas que ela quer. Mulher gasta tempo, ponto. Eu, Hernani, deixo de cuidar de mim quando eu tô com uma mulher. Não sei você, ouvinte, eu deixo de cuidar de mim. Porque a prioridade vira ela, entendeu? Outra coisa, além dos riscos, estelionato amoroso, golpe de gravidez, que a gente sabe que muitas aplicam. Aquele sentimento de constante pressão que você fica na cabeça achando assim, que você tem que dar atenção, você tem que agradar, você tem que ajudar, você tem que tá conversando com ela. É uma pressão que nunca acaba, cara. Que é um saco, você entendeu? É chato pra caralho. Aquela pressão, pressão, pressão, pressão. Tem que falar onde eu vou, tem que me explicar. Nossa, cara, o custo-benefício ficou muito desproporcional, entendeu? O benefício que uma mulher pode fazer pra você é dar comida boa, sexo de boa qualidade e carinho de boa qualidade. Essas são as coisas que a mulher pode te dar de volta. É óbvio que eu tô sendo objetivo. Tem outras coisas que a gente poderia discutir, mas numa forma resumida, é sexo, carinho e comida boa. Cara, a mulher moderna, pensa bem se o que eu tô falando for uma insanidade. A mulher moderna tem condição de te dar comida boa? Não tem. Sem ser gay, você entendeu? Tô falando de comida, não no sentido sexual. A mulher moderna tem condição de dar uma comida boa? Muitas não sabem nem fritar um ovo. Sexo de boa qualidade? Cara, muitas até que vão te dar. Mas a questão da higiene hoje em dia, as mulheres estão numa porquice desgramada, cara. Mas ok. Sexo de boa qualidade, tem condição. Carinho de boa qualidade? Cara, muitas é uma arrogância, é uma babaquice. Então, assim, o custo-benefício pra mim deixou de valer a pena, entendeu? É muita exceção de saco, é muito risco pra não receber aquilo que é o mínimo que ela deveria fazer, entendeu? Mas, respondendo aos ouvintes, sim, ter uma companheira, que ter sexo de boa qualidade, ter carinho, ter comida, isso é bom pra caralho. Ponto. Isso também não tá sob discussão. É ótimo. Mas o custo-benefício está muito desproporcional. Você está me dando uma coisa que por exemplo, pagando uma diarista e comendo uma mulher qualquer do dia a dia, sai mais barato do que um relacionamento, por exemplo. Isso é triste, cara. Não acho que eu falo isso com felicidade. É muito triste, cara. Ué, compensa mais você ter uma mulher, você ter uns contatos de Tinder e uma diarista pra você e comer marmitex. Compensa muito mais porque a coisa ficou desproporcional, ficou ruim, entendeu? Muito gasto, muita exigência pra pouca coisa. Então os contras passaram os prós. Você entende? É, próximo motivo é o feminismo. O feminismo arruinou meu... Tá acabando já, viu, Vintes? Deixa eu ver aqui, tem mais... Nossa, não tá acabando muito não, mas tem aqui mais algumas coisas. Feminismo destruiu dois relacionamentos meus, tá? Quero deixar isso bem claro. O feminismo, a ideia feminista, macabra, destruiu dois relacionamentos meus. Foi só chegar essa merda de feminismo e destruiu tudo. Feminismo é uma doença, parece uma praga. Onde ele chega, ele contamina o ambiente. A mulher começa a achar que ela tá sendo explorada. A mulher começa a achar que... Que todo homem é um estuprador. A mulher começa a delirar. História de estupro. Eu não sei o que eles fazem na cabeça da mulher. Ele chama rape-tard. É um termo que já tem na gringa. Tá vindo pro Brasil. Rape-tard, quem quiser pesquisar. Rape-tard. São mulheres que começam a delirar. História de estupro. Delirar. Que foi estuprada. Delirar que... Fulano tá assediando ela. Que o pedreiro que subiu pra ela tá querendo estuprar ela. Então são coisas assim que... É rape tard. A mulher começa a delirar, entendeu? Então o feminismo é uma doença, é uma praga. E é impossível ter paz com a feminista. Você não vai conseguir ter paz. Com a feminista você não vai conseguir vencer. Porque ela vai sempre inventar uma merda nova. Ela vai sempre problematizar tudo. Ela vai sempre estar preocupada se ela não tá por baixo, por exemplo. Se ela não tá sendo humilhada. Então a coisa vai deixar de ser um relacionamento, vai virar uma guerra fria. Então é impossível você ter paz com uma pessoa dessa. É impossível você ter paz com uma pessoa que o tempo todo ela tá imaginando uma discussão, uma briga. Uma luta, uma opressão. Ela tá delirando. Você não tem como competir com essa pessoa, entendeu? Você não tem como ter paz com essa pessoa. O feminismo tornou as mulheres lixo, uns lixos, mas não no sentido assim, não é que eu tô xingando a mulher, muito pelo contrário. Mas o feminismo desumanizou as mulheres. As mulheres viraram uns seres de outro mundo. Virou um monte de louca, borderline, que acha que pode fazer tudo que quiser. E com a desculpa que meu corpo, minhas regras, e eles saem estragando a vida das pessoas. É isso que o feminismo tornou. Tornou as mulheres uns zumbis. Tudo rodada e imprestáveis, cara. O feminismo estragou as mulheres. Então, as previsões são macabras. Eu acabo não me sentindo confiante de entrar num relacionamento, porque eu sei que se o feminismo vier, vai destruir tudo. E eu sei que não compensa, cara, porque o feminismo tá espalhando. É uma ideia macabra que inviabiliza qualquer relacionamento. Próximo motivo. É porque eu não quero lavagem. O que é lavagem? Qual que é o conceito de lavagem? Lavagem abrange várias coisas. Mulher que ninguém quer. Mãe solteira com um monte de criança. Mulher muito, muito horrorosa. Mulher muito jumenta. Mulher problemática. Problema de cabeça, borderline, psicopata. Mulher que ninguém quer. Outra coisa é tranqueira, nóia. Então, eu não quero lavagem. Porque eu fazendo uma autoanálise, eu consigo entender o seguinte. Se eu trabalho, se eu estudo, eu não tenho direito de pedir uma coisa melhor? Por que a sociedade, você ouvinte, por que a sociedade pega pra você e te dá o que eles acham que tem que ser? Por que você não pode escolher? Por que ninguém até hoje chega em você, homem, que escuta esse programa, e pergunta o que você quer? As pessoas só perguntam o que a mulher quer. Mas e o que você quer? Por que você tá ouvindo, tem que se submeter à lavagem? Por que você tem que ficar com a lavagem? E repare a maldade dessas pessoas. Eles oferecem a lavagem como se fosse obrigação sua. Quando você não quer a lavagem, eles dizem, ah lá, ó o arrogante, tá escolhendo, hein? Pô, tá escolhendo. É lógico. Pô, por que eu tenho que aceitar a lavagem? Por que a mulher, quando tá bonita, tá solteira, por que que ela não quis ficar com você? Por que que depois que ela meteu o filho com o marginal, aí ela tem que ficar com você? Por que que você tem que sustentar o filho do marginal? Por que que você tem que pegar ela e botar dentro da sua casa? Por que que você tem que sair perdendo? Você que tá escutando isso aqui, você já fez essas perguntas? Por que que as coisas não... Por que que ninguém me perguntou o que que eu quero? Por que que eu não falei pras pessoas a minha opinião? Você já pensou isso que é interessante? Então as pessoas querem enfiar a lavagem goela abaixo a você e ainda ficam bravas antes de você não aceitar, viu? Se te oferecerem a lavagem, se não aceitar, ainda fala lá, ó. Ih, fulano é arrogante, hein? Ih, tá dando fora. Coitadinha da menina, mas pera aí. Por que que eu tenho que aceitar a lavagem? Por que que eu não posso escolher? Por que que ninguém me pergunta o que que eu quero? Por que que ninguém me consultou o que que eu queria? Toma muito cuidado, ouvinte. As pessoas estão passando a mão na sua bunda e você tá achando bonito, tá aplaudindo. Toma muito cuidado, cara. Por que que você tem que ficar com a lavagem? Não é justo. Você entendeu? A coisa não é simples assim. Então, pessoa de cabeça fraca que vai te atrasar, preguiçosa, furada. Isso eu não quero mais. Eu não tô mais nessa vibe. Mas se você ouvinte falar assim pra mim, Hernani, eu tô indo lá na zona agora, eu vou tirar uma puta da zona e vou botar ele na minha casa. Boa sorte, seja feliz. Eu já não tô mais nessa vibe sua. Eu já não quero mais lavagem. Eu quero uma mulher, companheira, bonita, mais ou menos da minha idade, mínimo rodagem possível, decente. Eu quero uma pessoa decente pra eu conviver. Será que eu tô pedindo demais? Ah, o Hernani é muito arrogante, ele tá pedindo muito. Por quê? A sociedade exige que eu trabalhe pra caralho, sustente ela. A sociedade exige que eu tenho que me sacrificar por ela, né? Os homens têm que sacrificar, tem que proteger com a vida, tem que proteger de agressão. Não pode agredir, que eu concordo, tudo bem, não. Realmente, quando chega na agressão já é apocalipse. Se você estiver vendo que o seu relacionamento está chegando em agressão, pule fora. Não deixe chegar nesse estado que é muito triste. Mas então tá tudo bem. Então você não pode agredir, você não pode. Você tem que apoiar, você tem que se sacrificar, tem que fazer tudo por ela, porque senão você não ama, tá bom? Você tem que fazer tudo isso. E você não tem que receber nada em troca? Você não pode escolher? Você tem que pegar o filho dos outros e botar dentro da sua casa? Papinho que é esse? Conversa fiada que é essa? E eu não posso escolher? Eu não posso querer escolher? Sabe qual que é uma das principais críticas que eu recebo nesse programa? É quando a gente grava programa, por exemplo, falando de mulher feia ou de... um outro que a gente gravou sobre mulher pra não casar, muito antigo. A principal ofensa que eu recebo dessas pessoas é dizer o seguinte: que a gente tá desmerecendo as mulheres. Não, não é desmerecer. Você tem o direito de escolher. Você ouvinte que tá escutando, você tem o direito de escolher. Escolha o que é melhor pra você. Escolha o que é bom pra você. Escolha o que agrega você. Em qualquer coisa: amizade, negócios, dinheiro, mulher, escolha o que é bom pra você. E se não der certo do jeito que você quer, você pode escolher não querer ficar com nada. Não é ser birrentinho. Não é que você tá fazendo birrinha. É porque não é do jeito que você quer, então não serve, ué. Não é? Na sua vida você não tem que fazer as coisas do jeito que você acha que tem que ser? Eu penso assim, entendeu? Eu tenho essa visão. Gente, eu tive que dar uma pausinha aqui na gravação. Tô começando aqui de novo. Eu parei na parte da lavagem, tá? Tá acabando, tá ouvindo? Tá, não quero lavagem. Próximo motivo: inflacionar o mercado bucetal. O próximo motivo que eu coloquei aqui é porque acabou que atualmente eu tô achando as mulheres com ego muito inflado. Achando não, elas estão realmente com ego muito inflado. E aí muito cara betando, muito cara em cima, por exemplo, da sua mulher. É muita competição, muita molação. Aí você tem que ficar em cima com ciúme. E não adianta vir com um papinho: eu confio no meu taco. Não, mas no taco eu confio. Não confio na filha da puta lá. Entendeu? Então é muito... o mercado bucetal tá muito inflacionado. Tá demais da conta. Não tenho pressa. É o próximo motivo. Esse motivo é muito importante. Não tenho pressa. O homem pode ter filho até os 60 anos. E atualmente minha prioridade é arrumar minha vida. Hoje eu tenho que arrumar minha vida. Arrumar minhas coisas. Hoje tem outras prioridades no momento, né? Se fosse há 5 anos atrás, minha prioridade era total mulher. Hoje não mais. O desespero que eu tinha acabou. Eu tinha um desespero, eu tinha uma loucura, como eu tava falando aqui. É uma loucura, um desespero. Eu não podia ficar sem mulher. Cara, sem zoeira, não é? Vai parecer loucura o que eu vou dizer pra vocês, mas eu chegava a passar mal se eu ficasse sem mulher. Não mal de dor de barriga, nada disso, mas passar mal de, tipo assim... Sabe um sufoco que você aperta o coração, aperta, que dá aquele desespero, sabe? Eu sentia isso, cara. Eu falava, porra, cara, preciso de mulher, preciso de xota. E eu comecei a entender que esse desespero era uma carência minha, entendeu? Eu busquei me entender. Você ouvinte, você que tá escutando também, busque se entender, cara. Você não pode ter medo de você. Até quando você vai ficar fugindo de você? Foge, tapa com videogame, tapa com droga, tapa com bebida, tapa com xota. Tudo isso é pra você fugir do ser, cara. Busca se entender. Tem alguma coisa aí. Essa é uma experiência interessante, faça. E agora tem outras prioridades, né? Próximo motivo, leis misândricas. As leis são contra você, homens. Você que tá escutando, se você é homem, a sociedade é contra você. A mídia é contra o homem. As leis são contra você. Você tá sozinho. Se você é como eu e acredita em Deus, então é você e Deus contra o mundo. Você é ateu, meu filho, aí é só você mesmo. Porque, cara, ninguém é a favor do homem, entendeu? Então as pessoas são contra o homem. As leis são absolutamente misândricas. O Estado é contra o homem, entendeu? Qualquer lei, qualquer mulher pode armar pra mim a hora que ela quiser. Qualquer mulher. Ah, o Hernani veio aqui e me comeu. E não tem prova e fica só no relato, entendeu? Não tô dizendo que eu vou para a cadeia, não é esse meu ponto, tô dizendo. Aí, até aí já manchou meu nome. Porque aí, veja bem, vão jogar na internet, por exemplo, assim. Dono de programa masculinista é acusado de estupro de uma mulher. Aí, beleza, fui lá, provei que sou inocente. O dano que foi causado já foi irreversível, entendeu? Isso é uma coisa muito complicada, entende, ouvinte? Se meter filho, aí tu fudido de vez. Se meter filho com uma mulher louca dessa aí, você tá fudido. Aí ela vai tomar a criança de mim, e aí vai ser mais um doente, sendo criado por uma pessoa doente, e aí, velho, o sofrimento só aumenta. Povo geral, então, é contra o homem, então as leis são misândricas. Então esse é o outro motivo para que eu tenha para estar solteiro. Liberdade. A liberdade é o seguinte: hoje eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. Isso para mim, eu não conhecia isso. Eu vim conhecer isso agora. Eu vim conhecer isso agora, entendeu? Eu comecei a entender o que era liberdade, o que é ser livre. Atualmente, recentemente. Então depois que eu conheci a liberdade, eu falei, eu gostei muito. Então eu não tô mais querendo trocar ela fácil, não. Hoje se eu quero pescar, eu vou. Se eu quero jogar alguma coisa, eu jogo. Pô, cara, ser livre é muito bom. Só isso que eu falo pra vocês. Mesmo que você tenha namorando, que você queira casar, tá tudo certo. Mas, cara, como é bom ser livre. Nossa, é um sentimento, cara, indescritível, cara. É muito bom. A questão ainda sobre a questão da liberdade, eu não preciso mostrar nada pra ninguém, cara. Provar as coisas. Quantas vezes eu já... Cara, quantas vezes eu tava tudo certo, eu não fiz nada, não pulei cerca, não sacaneei. E eu tinha que provar que eu não fiz nada, cara. Ouvintes que já namoraram sabem do que eu tô falando, cara. Como é horrível, cara. Eu não fiz nada, você não fez nada, mas você tem que provar que você não fez. Porque só ser bom não é o suficiente. Você tem que provar que você é bom. Tem que provar que é honesto, entendeu? Isso é um saco, cara. É muito ruim. Quem já passou sabe o que eu tô falando. E aí eu aprendi a amar a liberdade, né? Próximo motivo. Não quero mais lidar com sogro e sogra e família de mulher. Por quê? Sogro vagabundo, já tive. Sogro preguiçoso. Sogra aproveitadora. Sogra mau caráter. Sogra crente. Eu tive uma sogra crente que não valia nada. E gostava de gritar, de falar moralidade. E não valia nada. Até um homicídio pras costas. Eu vou contar essa história uma hora aí. Paga de santa que não sei o quê. que o Edir é um homem bom, que não sei o quê, mas tem um homicídio pras costas aí. Eita, nós, hein? Vai ter que pagar isso aí uma hora. Então, família, cara, de mulher, eu não aguento mais, cara, mexer. Nossa, eu tô... Cara, ouvintes, eu tô com o saco na garganta, cara. Não aguento mais, cara. Cara, aguentar cunhado vagabundo, cunhado golpista, cunhado que não gosta de você, fica de cara feia, sogra que não vai com a sua cara, genro cunhado aproveitador, quer pedir dinheiro emprestado, que mais? Sogro metido a bandido, que mais? Sogro, esse eu não tive, esse que eu vou dizer eu não tive, mas diz que ter sogro polícia é horrível, porque diz que sogro polícia, ele fica querendo investigar a sua vida e fica tentando tocar o terror em você, entendeu? Cara, é horrível, cara. Outra coisa, tem que ficar provando valor pro sogro, pra sogra. Cara, tinha uma sogra minha que, uma vez eu fiz uma brincadeira, uma piada, tipo assim, eu sempre fui bom pra filha dela. Cara, eu fui o melhor genro que ela podia ter. Depois de mim só veio bosta. Inclusive dizem que teve um aí que sentou o braço na filha dela. Mas não sei se é verdade também, porque a filha dela é muito mentirosa. Deixa eu falar. Cara, eu sempre fui bom pra caralho, cara. Não tipo assim, puta, um herói. Mas sempre fui honesto, decente, entendeu? Eu ajudei a filha dela no que eu pude, não sei o que. Cara, vocês acreditam que um dia eu fiz uma piada boba? A piada foi a seguinte, escuta essa. Vê se sogra não é um negócio que enche o saco. Quem já lidou com sogra sabe o que eu tô falando. Eu peguei e fiz uma piada mais ou menos assim. A piada era assim. Eu vou contar ela bem precisa. A piada era assim. Ah, os paulistas vão lá pra Minas. Aí chega em Minas. Vai e pega as moedas nossas. E nós fica sem as nossas moedas. Quer dizer, os paulistas são tudo filha da puta. Eles chegam, roubam as moedas nossas e vão embora. Falei isso. No carro. Todo mundo riu. Todo mundo riu. Riu. Beleza. Cara, na segunda-feira, ela liga pra minha namorada e fala que eu fui desrespeitoso. Que moral que eu tenho pra falar na frente dela que... Os paulistas roubam as nossas mulheres, a gente fica sem mulher. Quer dizer, eu segundo a minha sogra, eu estava desrespeitando a filha dela, dizendo a frase, nós ficamos sem nossas mulheres. Só que, veja bem, ouvinte, eu não falei na maldade. É isso que eu queria que vocês ouvintes entendessem. Eu falei, por exemplo, se eu estivesse contando uma piada pra vocês aqui. Ah, esses paulistas são tudo vagabundo, tudo fé da puta, eles vão lá em Minas, roubam nossas mulheres. E vai embora. Eu não tô dizendo, estas mulheres são minhas, eu sou dono dessas mulheres. Eu tô querendo dizer o seguinte, rouba as mulheres que era pra gente ficar. Entendeu? Ela entendeu que eu tava respeitando a filha dela. Que eu tava falando de outras mulheres, né? Na frente da filha dela. Pegou e falou pra filha dela que era pra terminar comigo. Falou que não queria mais ela andando comigo. Que eu fui absolutamente desrespeitoso. Aí o que eu fiz? Eu peguei, passei a mão num cartão telefônico, fui no orelhão, liguei pra ela. Falei, ô fulana, que é isso que você falou pra sua filha? Ah, depois a gente conversa. Eu vou aí pessoalmente, depois a gente conversa. Falei, mas deixa eu falar uma coisa pra você. Você tá me caluniando pra sua filha. Eu fui sempre honesto com a sua filha, decente. Você tá falando uma maldade dessa, fulana. Eu não falei por mal, eu fiz de brincadeira, eu fiz uma piada. Depois a gente conversa. E tum, desligou na minha cara. Agora, eu queria que vocês ouvindo dissessem pra mim, encho ou não encho o saco? Você não pode contar uma piada. Outra coisa, se o sogro não for com a sua cara, você pode fazer o que você quiser, meu amigo. Pode fazer o que você quiser. Toda hora vai vir em cima e encher o saco. Sogra invasiva, quer entrar dentro da relação, quer saber se você tá comendo a filha dela. Eu nunca tive isso, mas eu sei que existe. Por exemplo, quando a sogra quer ser a avó, fica preocupando se o cara tá comendo ela. Tá comendo a filha dela, que eu quero dizer. Então, quer dizer, eu não aguento mais sogra, cara. Ouvinte do Sociedade Primitiva, eu tô saturado de sogra, cara. Não aguento mais sogra, sogro, cunhado, cunhada. Nossa, cunhada que quer dar palpite. É, outra coisa, sobrinha da mulher também enche o saco. Meu pai tem uma história sensacional. É que eu não vou saber contar. É engraçado ele contando. Diz que quando eu nasci, chegou uma sobrinha da minha mãe em casa falando assim: põe o nome de Pablo, põe o nome de Pablo. Aí meu pai pegou e já sentou um tapa na mesa e falou assim: ô filho, deixa eu falar uma coisa pra você. Quando o filho for seu, você põe o nome que você quiser. Pablo, bunda, pistola. O nome do meu filho vai ser Hernani. Você põe o nome de bunda, de pistola, o que você quiser. O nome dele vai ser Hernani. Quer dizer, família de mulher enche o saco, cara. Entendeu? Mas aí, novamente, eu retorno naquilo que eu tava dizendo. Isso é minha experiência, não vem na minha cola. Você ouvinte aí, às vezes você tá com paciência. Se você tem paciência, vai, cara, mete a cara, bicho. Eu tô cansado, eu tô saturado. Por isso que o nome do programa é Por Que Eu Estou Solteiro. Entendeu? Se você tá com paciência, vai, mete a cara. Não fica também ficando. Não fica rancoroso. É que eu tô cansado, entendeu? Qual? Próximo. É o último. Não quero mais perder minha paz. Esse é o último motivo, gente. Como é bom eu ter paz. Nossa, hoje eu faço o que eu quiser. Entendeu? Daqui a pouco, por exemplo, eu vou pegar uma sardinha ali, vou cozinhar na pressão pra mim, deixar uma sardinha massa aí. E depois eu faço alguma coisa, eu jogo um azeite, mando bala. Então, como que é bom, cara, tá em paz, cara. Porque quando eu era criança, tinha aquela casa infernal. Aí, depois eu cresci e veio toda essa turbulência. E hoje, cara, minha casa tem paz, cara. Minha casa hoje eu ponho uma musiquinha numa altura gostosa. Uma música boa, relaxo. Faço minhas coisas, gravo meu programa. Então, eu tô muito em paz. Hoje eu não tô mais disposto a perder a minha paz. Esse é o ponto. Você entendeu, ouvinte? E aí eu retorno pela última vez ao ponto. Se você está disposto a perder a sua paz, que não é demérito seu, porque, veja bem, se apaixonar, você está disposto a perder a sua paz. É uma opção que você está fazendo. Se você está disposto a perder a sua paz, vá em frente, seja feliz, te desejo o melhor. Eu hoje não tô, cara, não tô mais afim. Porque eu tô numa paz tão gostosa, cara. Eu tô tão bem comigo mesmo. Entendeu? Que eu sei que, de repente, a paixão não vai me permitir. Entendeu? Que um relacionamento não vai me permitir ter esta paz que eu tenho hoje. Não só por causa das brigas, mas por causa da preocupação, por causa do ciúme, por causa dos gastos. Entendeu? Então eu fiz esse mega programa aqui. Você deve estar cansado da minha voz, mas é porque é muito motivo, é muita coisa, eu queria desabafar, entendeu? São esses os motivos porque eu tô solteiro. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, vocês podem mandar um e-mail, vocês podem conversar. E pensem aí na vida de vocês. E aqui no Sociedade Primitiva nós estamos para ajudar, aconselhar no que for possível, no que tiver aí for possível aí a gente fazer. Eu estou aqui, tá ok? Muito obrigado por me ouvir, muito obrigado por ouvir o programa. Esse ano aí vai vir muita coisa legal. E tamo junto, meu irmão. É isso aí. Muito obrigado, ouvintes. Siga comigo nessa jornada.